A era dos Homo sapiens chegou ao fim. É hora dessa raça medíocre ceder lugar a seus superiores na escala evolutiva. Desde o momento em que soube da existência dos X-Men, tive certeza de que nos encontraríamos como adversários. Autoproclamados defensores da humanidade, eu sempre imaginei que, cedo ou tarde, iríamos nos defrontar. Ocasião em que lhes mostraria minha grandeza. Mas a sorte é fugaz e o destino... caprichoso. Os X-Men estão mortos e nosso confronto jamais ocorrerá. Sinto-me frustrado, mas enquanto uma partida termina, outra começa. Os erros de uma geração podem ser retificados por outra. Afinal, o tempo está sempre ao meu lado. Ao fim de tudo, o Senhor Sinistro vencerá. Os Escapistas. En-Sabanur, um ser maligno que existe desde a aurora da humanidade. Charles Darwin, o cientista que revolucionou o mundo com a teoria da evolução. Nathaniel Essex, um cientista obcecado e corrompido por um drama pessoal. Moira MacTaggert, a mulher que viveu 9 vidas e agora sabe o que tem que ser feito na 10ª. Charles Xavier e Eric Lancher, amigos, rivais, aliados, revolucionários, mutantes do final do século XX e pretensos salvadores do seu povo nas primeiras décadas do século XXI. Este é o palco, estes são os atores. A tragédia começa agora. Ou já começou. No programa de hoje daremos continuidade à nossa discussão sobre as minisséries House of X e Powers of X de Jonathan Hickman, Pepe Larras e R.B. Silva. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E novamente comigo, eu tenho o prazer de receber os nossos dois, outrora mutantes frustrados e agora reenergizados. Ele que antes de entrarmos no ar, estava se perguntando se existe algo do outro lado, esperando por nós. Mauro Elovitch. Continuo sendo melhor naquilo que eu faço. E ele cujo inigualável, opa, e aí, deriva do Krakoa e quer dizer muito mais do que meras palavras podem sugerir. Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso. A seguir discutiremos House of X 3 e 4 e Powers of X 3 e 4. Isso é o que você faz. Powers of X 3 é muito surpreendente para mim, porque põe por terra a minha pressuposição anterior de que essa mini era mais cerebral, mais piradona, aquele gibi que cutuca nossos miolos com uma escala Kardashev, por exemplo. Enfim, e nesse número é totalmente o contrário. 4 edições depois, ela acaba sendo a mais movimentada até aqui, com uma ação de dissuasão explosiva numa ponta e outra de ação furtiva no outro extremo. A história começa num templo, onde vemos uma espécie de ritual de batismo de uma criança. O sacerdote dá um sermão para os seus fiéis, dizendo que todos precisam rejeitar a sua humanidade, que só uma comunhão com as máquinas pode fazê-los compreender a mensagem dos seus verdadeiros mestres. Bom, eu entendi isso como uma forma de preparação desde muito cedo para uma futura integração com a Falange. E aí nessa cena do bebezinho sendo batizado com o vírus tecno-orgânico, também lembrou muito, viu, Reginaldo, daquela autoflagelação que o Metabarão costuma sofrer na infância, né? Em A Caixa dos Metabarões, do Alejandro Jodorowsky. Sim, sim. Aí, esse ritual é interrompido por uma explosão, um atentado protagonizado por Rasputin, Cardeal, Shorn e Norte. E esse Norte, vale destacar logo de cara, porque a gente chegou a especular que ele era o próprio Magneto no último programa, na verdade ele é um quimera, né? Fruto da combinação genética de Emma Frost, a Rainha Branca, e Lorna Dane, né? Polaris. E é bem por isso que o traje dele é verde, né? Daí, do outro lado da cidade, na torre do Nimrod, se encontrava a missão verdadeira, né? A gente vê o líder Apocalipse, Wolverine e Krakoa se infiltrando e tentando localizar... filtrar, né, uma informação que eles têm buscado desde a edição número 1, né? A Karima Chapanda, ela resolve dar atenção ao que está ocorrendo no templo, enquanto o Nimrod faz pouco caso disso tudo e permanece no prédio, né? E aí é que tá, né? O futuro de tudo ali morre exatamente na ação no templo, né? Porque a gente vê um Shorn totalmente niilista, né? Pronto para morrer e pronto para levar todo mundo junto, né, Reginaldo? Me diz aí por que a gente tem que levar a sério esse personagem criado pelo Grant Morrison, que se esconde por trás da máscara dele, mas o que aconteceu aqui foi mais que um momento massa velho? Cara, é assim, eu acho que essa edição é a minha favorita. Embora eu tenha visto alguns reviews falando que ela não é das melhores, assim, eu gostei demais. Ela traça um paralelo, né, com a missão que vai ter em seguida, que, na verdade, é a missão do passado, do presente, né, e essa é a do futuro. Então, gosto demais dessa rima que elas fazem, assim. Gosto demais também dessa equipe aí, esses 8 do asteroide, né, não é asteroide M que chama, como que é o nome? Asteroide K. Ah, asteroide K, isso mesmo. Então, e aí eu acho que a gente conhece um pouquinho mais eles, né? Você falou aí do Magneto, né? Que ele é uma quimera também. Aí sim, o infográfico ajuda a gente a identificar eles, né? Porque eles são identificados com a simbologia, né? Com o referente Krakoano ao P, né? Que é o de Pure Blood, né? Puro sangue. Que são como se fossem os mutantes originais. Aí você tem o Shorn, o Wolverine, né? E aí esse Shorn, eu entendo ele como o Shorn realmente do New X-Men do Grant Morrison, né? Eu entendo ele desse jeito. Embora, assim, só pro Han do Grant Morrison, o Shorn do New X-Men é o Magneto. Depois eles inventaram uma salada que o personagem é tão legal que vale engolir a lorota. Que é uma lorota, né? Que o Shorn era um mutante chinês que tem uma estrela anã na cabeça, né? Super poderoso, né? E super simpático também, porque ele era todo bonzinho, assim. Foi uma sacada do Grant Morrison, que ele fala que desde o começo ele queria que fosse o Magneto infiltrado e disfarçado, né? E emulando outro tipo de poder. Depois, a própria Marvel acabou mudando isso, falando que o Magneto era um Shorn disfarçado. Então, na verdade, o Shorn que aparece no Han do New X-Men é o Shorn fingindo que é o Magneto, fingindo que é o Shorn. Então, você vê o nível de absurdo que é esse personagem, assim, né? Essas bobagem da linha mutante que eles complicam demais as coisas. Então, basta você pensar que ele é um mutante chinês super poderoso e bem assim, é um personagem, é quase um dos mais legais do Han do Grant Morrison, eu acho, assim. Gostava demais dele, a filosofia dele de vida, né? Ele ser tão poderoso, né? A ponto de ter uma estrela anã na cabeça e ao mesmo tempo ser super zen, assim, tranquilinho, né? Quase pacifista, assim. Então, puta, acho legal demais, né? Depois tem aquele lance do irmão, Zorn, não sei o quê. Esquece tudo isso. Eu acho isso uma bobagem, cara. Né? E aí, e pra história aqui, vale menos ainda, né? O que eu acho legal é que esse gráfico aí... Esse é um dos gráficos que são realmente essenciais, assim, né? O infográfico. Que você vê essa separação. Quem é mutante original, quem é quimera. Eles colocam ainda o Apocalipse com aquele... Como se ele fosse um external, né? Que é aquele plot antigo da X-Force, né? Dos mutantes imortais, né? Então, você vê que o Hickman foi pegar coisa no lixão mesmo, assim, nas catacumbas, né, dos X-Men. E eu gosto também dos personagens novos, assim, que ele vai soltando, assim, você vê um detalhezinho, por exemplo, o Cardeal, né, que ele é idêntico ao Noturno, ele tem um pouquinho do gene Grey, né, então ele deve ter alguma coisa ou da Rachel, ou da Jean, né, ou até mesmo do Natty Grey, né, então, assim, é interessante você ver isso, né. Eu também vi algumas discussões que colocam ele, a função dele como padre, né? Tem outros dois personagens que no mesmo slot, assim, né? Que cada personagem recebe uma identificação, tá escrito fantasma, né? Então tem aquela Acaba, né? Que é a mãe. Que a é o moira, final, né, do episódio, isso. Isso. Então, mas também tá escrito fantasma nela, ghost, né? Que você ainda não sabe do que significa. E também... Não, nela não tá. Não tá fantasma? Nela, não, nela tá Acaba, Mutante, Pure Blood. Ghost tá no Percival. Mas, desculpa te interromper, mas e complementando aí, né, o Regi. Cara, esse gráfico é aquilo que a gente falou da essencialidade do gráfico pra contar a história e não pra ser extra, né? Tem muita coisa nesse gráfico especificamente que você não teria como adivinhar, né? No programa anterior, a gente fez muita digressão sobre quem seria... aquele que parecia o Magneto de verde, e o único momento em que é explicado que o Norte é uma quimera de combinação da Lorna Dane lá da Polaris com a Emma Frost é aqui nesse infográfico. Em nenhum outro momento você iria chegar a essa conclusão. Então, assim, um infográfico essencial para contar a história. E eu me amarrei pra caramba, cara, até os detalhes, né, as coisas que o Hickman construiu, né? Eu tinha reparado esse negócio do ex-eterno lá, external, que você falou mesmo que ele recolheu ali nas catacumbas dos X-Men pra montar. E eu achei assim, cara, fantástico a maneira como ele construiu o gráfico, né? A primeira folha é o Apocalipse e os Quatro Cavaleiros, nessa versão moderna. Então seria o Apocalipse como líder em cima. E embaixo, Guerra... o Wolverine, que ele já foi guerra lá também nas catacumbas dos X-Men, na época ele foi por um tempo, né, numa saga completamente esquecível, que ele foi o guerra, foi a época que devolveram o Adamantium pra ele. O Morte, que seria... Não. O Wolverine foi o Morte. Ah, é verdade. Tem razão. Ele foi o Morte, é verdade. Mas assim, o fato de trazer o Wolverine novamente como Cavaleiro do Apocalipse é interessante. Aí os outros seriam, né, o Shorn, o Norte e a fusão aí do Krakoa com Cifra, né, que foi o que a gente falou, que era o monstro do pântano dos X-Men. Cara, mas é muito legal você pensar que as lideranças mutantes, na verdade, seriam uma releitura dos quatro Cavaleiros do Apocalipse, que sempre eram vistos como algo nocivo na cronologia dos X-Men, e agora eles seriam a esperança da raça mutante. Eu achei uma baita de uma sacada. Eu achei uma baita de uma sacada nesse gráfico, que a segunda folha seja invertida, né? Então é a mãe com os quatro cavaleiros dela, né? Que seriam Percival, o Cardeal, a Rasputin e a Silobel. Então ela tá lá embaixo. Nesse momento o Hickman não revela quem ela é. Ela é revelada só no finalzinho da história. Você vê assim que ela tá numa posição de igualdade invertida do Apocalipse, né? Eles estão em pretos que estão ativos, em branco os inativos, sendo que em branco com a linha pontilhada eram os que morreram, que tinham morrido até aquele ponto da história, e a mãe, que a gente vai descobrir lá no final que é a Moira, ela tá branca e inativa, mas ela não tá pontilhada porque ela ainda não tinha morrido, ela tava só em animação suspensa. Então, porra, que gráfico bem construído, cara, que jeito doido de contar a história, assim, de uma maneira sensacional, né? O Regi tem razão, cara. Essa edição, pra mim, ainda é a melhor, embora meu coração abale um pouco lá pelo House of X 4 por questão de construção de personagem. Eu sou imortal e não tenho fim. Mas, Mauro, você antecipou o plot twist duplo carpado, né? Mas, assim, fala... Eu não. Regi que entregou, hein, cara? Eu ia segurar o suspense mais um pouquinho. Mas, então, aproveita aí e fala aí nessa resolução, né, da ação na torre, né? Enquanto tá rolando aquilo que eu falei ainda agora, da ação lá no templo, o que é que acontece na torre, né? Então, enquanto eles estão lá atacando aquele templo dos humanos e a Sentinela Ômega vai até lá e tem aquele impasse mexicano com o Shorn, né? Ela tipo, vou destruir vocês. Se o Cardeal tirar a máscara também do Shorn, morre todo mundo. Enquanto isso, tá lá, né? A verdadeira missão era o Wolverine, o Krakoa e o Apocalipse buscando uma informação da verdade de quando surgiu o Nimrod. tinha muita, muita informação que poderia ser mais útil, isso aí é explorado até pelo Nimrod, né? Que ele não entende o porquê deles estarem buscando o momento exato da ativação dele, qual seria a relevância disso, mas a gente vai entender mais lá pra frente, e como o Regi falou muito bem, tem um paralelo total com o que vai se seguir em House of X. Eles pegam aquela informação da ativação do Nimrod. O Nimrod chega, joga lá o raio dele, o Wolverine fica todo mutilado. E o Apocalipse fala, olha, pega essa informação e vai que eu vou segurar o Nimrod. O Wolverine fala, não, pode deixar que eu seguro ele. Ele falou, ó, se você visse como você tá, você ia ver o ridículo da sua afirmação. Krakoa abre um dos portais dele. E aí é muito legal, né? Porque você vê a evolução do Krakoa e dessa simbiose dele com o Cifra, né, porque ele está acumulando todas as funções de Krakoa que a gente tinha visto nas edições anteriores, nessa personificação dele, né? Então ele abre dele mesmo um portal, o Wolverine entra e o Apocalipse fica ali lutando com os Nimrods. E quando o Wolverine entra e volta lá para a base, para o Asteroide K, a gente vê quem que era a mãe inativa, que era a Moira numa animação suspensa. Ele coloca o cristal com informação para ela saber exatamente o momento em que o Nimrod seria ativado. Ela fala para ele, e agora? Aí ele falou, se a gente conseguir, nós vamos estar no caminho, porque não sobrou mais nada para a gente salvar, né? Morreu todo mundo. O Rasputin tirou a máscara lá do Shorn, matou a galera, né? Ativou aquela singularidade dele, matou todo mundo. O resto da missão ficou lá enfrentando o Nimrod, dá a entender que o Apocalipse e o Krakoa iriam morrer. Aí só sobrou ela com a informação e com o poder mutante dela, que é reter informação e conhecimento de uma vida para outra, né? De um reboot para outro. Então ele fala para ela, eu sinto muito, e ela fala, tudo bem, eu tenho o que eu preciso agora. E você, é isso que você faz, this is what you do. Porra, cara, que coisa sensacional, né? É isso que o Wolverine faz, cara, ele faz o que tem que fazer, ele é o melhor naquilo que ele faz, e o que ele faz não é legal. Aí ele mata ela, para ela poder, né, dar o reboot e começar com essa informação, e termina a edição com ela falando assim, então assim acabou-se a nona vida da Moira X. E, ô Regi, só, sei que já tô falando demais, mas só fazendo uma meia-culpa do podcast anterior, eu errei a conta nas vidas da Moira. A primeira vida dela era aquela que ela vive do começo ao fim sem nenhum fato extraordinário. A segunda é quando ela descobre o Xavier, e essa que eu pulei. Ela vai ao encontro dele e morre num acidente de avião, então também é uma vida razoavelmente relevante, e por isso que eu tinha pulado ela. Na terceira é que ela desenvolve a cura mutante e que a Sina mata ela, que a gente falou muito. Quarta, que é a nossa cronologia mutante normal. A quinta é aquela que fala pro Xavier o que aconteceu, e mesmo assim dá errado. A sexta pula. Ela não fala nada da sexta vida dela, a gente acha que isso vai surgir mais lá pra frente. A sétima é aquela caça à família do Bolivar Trask para tentar evitar os sentinelas. A oitava é que ela faz uma aliança com o Magneto. E a nona é que ela vira consorte do Apocalipse. E aí faz todo sentido. A gente descobre que tudo que a gente estava acompanhando até então em Powers of X era a nona vida dela, que passou muito rapidamente em duas páginas, e aí a House of X 3 começa com ela no útero da mãe, acordando e falando que agora ela tinha informação e ia tentar algo realmente revolucionário. E a informação é justamente essa que ela conseguiu no final de Powers 3, que é a informação de quando o Nimrod foi ativado. Eu tive a impressão, Mauro, e eu falei isso contigo na época que a gente leu, logo que saiu, que o Apocalipse fez questão, assim, que o Wolverine seguisse, não porque ele tivesse ferido ou sem condições de lutar, assim, com o Nimrod, mas porque ele talvez não conseguisse matar o amor da vida dele, né, a Moira, né? Isso fica bem destacado pra mim quando você destaca, né, a frase, assim, é isso que você faz, né? O Logan, assim, no final das contas, é o executor que não hesita, né? Você sabe que, assim, eu fui até olhar, cara, que eu vi que a Acaba lá tava escrito Fantasma também, né? Mas aí eu fui buscar a edição original, né? Nela não tem, meu. Tem só na... no scanzinho nacional. No paralelinho. É. Na original não tem, cara. Acho que eles erraram. porque realmente na edição nacional tem, tá escrito fantasma embaixo dela. E eu achei, o que eu ia falar é que esse, provavelmente esse Percival vai voltar a aparecer, né, igual ela, igual a Moira, né, mas agora furou minha teoria, porque ela tava, ela tava baseada na coisa errada, né? Cara, mas é um barato, né? É igual, assim, o que eu tô achando dessas minisséries do Hickman, é igual aqueles filmes bons, sabe? Com vários plot twists, com várias informações, que cada vez que você volta, você pesca uma coisinha nova, você pesca uma coisinha brilhante e fala, cara, tava isso na minha cara o tempo todo. Esse infográfico, ele tem tanta informação, né, que você não tinha como saber, como você saber quem que era essa mãe em posição de igualdade com o Apocalipse, como você saber que por que que ela não estava pontilhada, qual a diferença dos personagens que estavam em branco e dos personagens que estavam em preto. A gente viajando no que a gente... Né, foi até engraçado que eu ouvi novamente, né, o nosso programa anterior, a gente várias teorias e tal, e como que a gente, assim, foi levado a imaginar uma coisa que agora que o Hickman vai dando algumas respostas pra gente, você fala, caramba, isso tava na nossa cara, e isso faz a gente questionar o tempo todo que a gente tá vendo. Porque Powers parecia algo que viria depois de tudo que tava em House. E agora a gente vê que não. Que até esse momento, tudo que teve de diferente em Powers foi uma vida anterior da Moira que não tinha mostrado. E que o que veio em House, na verdade, foi depois de tudo que estava em Powers até essa edição. Então, cara, tem que bater palma pro cara mesmo. Mas assim, vocês perceberam assim que o último quadrinho mesmo, assim, né? Não dá a impressão que a luz está sendo assim absorvida, assim. Acho que é engolida pela a singularidade do Shore, né? Nesse buraco negro. Quer dizer, assim, os dois grupos, assim, eles não tinham, pelo menos eu tive essa impressão, eles não tinham comunicação. Provavelmente, assim, eles estavam em silêncio de rádio, né? Porque talvez a Karima, né, e o Nimrod, eles, assim, poderiam interceptar as transmissões. Aí talvez eles tivessem, assim, um deadline para cumprir a missão, assim, de passar informação para a Moira de como e quando o Nimrod se tornaria operacional no passado, né? Aí, assim, o grupo do Apocalipse, conseguindo ou não cumprir a missão, eles morreriam em aquele mundo também, assim. Então, não é só o fim da nona vida de Moira, né? É também o próprio fim daquele mundo, né? Daquela realidade. Eu achei isso muito foda, bicho. Sim, faz todo sentido. Faz todo sentido. Às vezes, a ativação da singularidade do Shorn acabou com todo aquele universo. Ou, pelo menos, com todo aquele mundo com mutantes humanos e máquinas, né? E a gente vê, na verdade, né? Pelo menos pelo que a gente sabe até agora, que o ano 1000 de Powers, ele é completamente independente dessa realidade ano 100, que seria a nona da vida da Moira. Parece maluco se a gente pescar só essa frase minha, mas jogando isso no contexto faz muito sentido. Cara, só falar que eu, assim, eu dei uma chafurdada legal nesse infográfico também, né? Ele é PB, né? Ele é branco e preto. Então ele usa até as cores, né? O traçado. É um infográfico realmente bem feito, né? E as informações que tem nele, que nem a revelação que o Magneto, né? É uma mistura da Lorna com a Emma, né? É uma quimera com essa fusão. E o Cardeal, eu acho legal que ele fala... Tem coisa que ele ainda não revela muito, né? E nem sei se vai revelar, né? Mas esse nome Freeman aí que eles estão falando pode ser duas coisas, né? Pode ser um personagem obscuro da Tropa Alpha, que eu acho que tem o sobrenome Freeman e, sabe, voava e fazia escudos de ar, assim, um bem genérico, que não tem nada a ver com esse cardeal que nós vimos fazer, que ele faz, né, os poderes deles. Mas eu acho que também tem um personagem relacionado ao universo mutante, que também chama Freeman, esse Armagá que a gente tá vendo agora, que é uma mistura de Hulk e Wolverine. Então você entende, né, um personagem que tem os poderes Grey, da família Grey, tem os poderes do Hulk e do Wolverine, que ainda tem se teleporta que nem o Noturno, né? Ele tem que ser um pacifista. Você vê, assim, nesse detalhezinho, assim, você vê uma construção de ideia super interessante, cara, né? E eu acho, assim, é uma pena que eu não sei se a gente vai poder ver de novo esse tempo aí também, o que o Luigi falou faz sentido, pode ser que tenha acabado tudo lá. E eu adorei ver, por exemplo, a relação do Wolverine com o Apocalipse, né? Eu não gosto do Apocalipse, não gosto do personagem. personagem, mas aqui eu achei demais, demais. Ele é um líder legal, assim, um líder que põe a mão na massa, que se sacrifica, né? E o Wolverine tem uma camaradagem com ele, né? Assim como também gosto da relação, do papo, é quase um casal, né? A Sentinela Ômega com o Nimrod. Você falou do casal, cara, é sensacional, porque tem uma hora que o Nimrod, ele ignora meio que ela fala do negócio dos mutantes estarem atacando a igreja dos humanos, que ele fala que aquilo é dispensável e tal, aí ela fica quieta olhando pra ele, 1, 2, 4, aí ele fala, o que foi? Cara, é que coisa mais casal que isso? Quem nunca teve a mulher olhando pra você quieta e você pergunta, o que foi ela? Nada, não foi nada. Mas você sabe que foi alguma coisa que ela tá puta? Sensacional, achei muito bom. É, uma linguagem não verbal, assim, né? Esse artista, ele faz muito isso, cara. Com fisionomia, né? Você vê a Powers 4, que a gente vai falar na frente, ele trabalha com umas fisionomias, assim, maravilhosas, assim. Até também, na outra gravação nossa, eu falei que eu achava indiferente o trabalho de um artista pro outro, né? E aqui eu me retrato, porque as próximas histórias que a gente vai falar de House me impressionaram bem mais do que Powers, né? Mas isso, assim, não deixa, assim, eu acho, assim, que a arte do Silva, né? Eu acho a do Pepe Larraza aí melhor, né? Eu achei agora, assim, olhando assim com mais calma, com nível de detalhamento. E o que é engraçado é assim também, que vale a pena você se atentar, é que a colorização é feita por um cara só, né? Aquele Marty, não sei o que o nome dele também. Que é assim, cara, como é linda a colorização, meu. Assim, como ele fala muito também pelas cores, que é praticamente, às vezes, a gente esquece disso, assim, e quadrinhos também. Tem a questão de cores, né, cara? Marte Gracia, o nome do colorista. Não, e eu também vou fazer minha meia-culpa, que eu realmente tinha gostado mais do Pepe Larraza, ainda continuo gostando mais, mas eu falei que a arte em Powers não me agradava tanto, mas nessa edição específica tem alguns lances da maneira como a história é contada por meio da arte que eu acho muito bonita. Eu acho muito bonita a imersão do Nimrod nos sistemas computadorizados lá, quando ele está fazendo a pesquisa para descobrir o que está acontecendo, e eu acho sensacional, assim, a cena do Wolverine matando a Moira, os dois só a sombra com um flare de luz, que conforme o Neo Regi falou, seria o fim do mundo causado pela singularidade do Shorn. É uma cena assim, linda, cara, do Wolverine dando o golpe de misericórdia, né, furando a Moira com a garra, e o mundo acabando, então tá aquele flare de luz que é a singularidade do Shorn, e você só vê a sombra dos dois praticamente se fundindo com o Wolverine dando o golpe de misericórdia. É linda, pode entrar para cenas mais emblemáticas aí da história dos X-Men. Aí, na saída dessa edição, né, o Hickman ele também fecha com, acho que o maior infográfico até agora, né, pelo menos em termos de dimensões, né? Eu acho que numa edição física nacional, aqui no Chá de Segue no Brasil, isso tem cara que vai virar uma página octupla, assim. Bom, aí tem alguns detalhes aqui que me chamaram a atenção nessas 10 timelines, né? Primeiro, em todas as vidas, o Dom da Moira, ela se manifesta aos 13 anos de idade. Isso é a regra, né? Aí, segundo, o fim da nona vida de Moira, ela termina nesse ano 100, quando ela é executada por Logan, né? Com ela com 123 anos de idade, né? É a timeline, assim, mais avançada entre as 10, né? A que ela viveu mais tempo. Em todas as outras, o último registro dela sempre se dá aos 49 anos. Aí a terceira coisa que eu percebi, que na décima vida, que a gente supõe que é a continuidade do ano 10 dos X-Men, os dois últimos registros de Moira são aos 47, né? Quando diz que houve uma cisão entre ela, Xavier e Magneto, e aos 49, né? Pontuando com o genocídio de Genosha em Era de Extinção, né? O primeiro arco do Grant Morrison. Tem algumas coisas assim bem peculiares, né, nesse gráfico. Uma deles, a vida 6 não tá aqui, de novo, né? Não tava lá na edição de House, não tá aqui novamente. A gente, né, fica questionando o que que tanto aconteceu nessa sexta vida de a ponto do Hickman suprimir ela até nesse gráfico, né? E outra gente questionando, né, em que ponto que a gente realmente está acompanhando em House, a gente está acompanhando a décima vida. Porque nada indica, né? Pelo menos é pelo que a gente está vendo lá, que em algum ponto a gente vai ver um cisma entre a Moira, o Xavier e o Magneto. Não, mas só que ela no ano 10 a Moira ainda não apareceu. Pela timeline aí, essa época de Krakow que a gente tá vendo, ele já teve um cisão já, né? Deles três. Não sei. É, a Moira realmente não aparece. Ela falou que ia tentar algo revolucionário. Aparece ela unindo o Magneto e o Professor no Xavier. Isso. Em algum propósito e ela não aparece mais. Então a gente não sabe se já teve o cisma ou se ela está oculta em alguma coisa em Krakoa, se ela está em animação suspensa, a gente não sabe. A Moira não apareceu nessa história ainda. Cara, se o que a gente está vendo é pós-cisma, como é que vai acontecer Genosha? Porque talvez, a gente não dá para saber, mas talvez essa Genosha da vida 10 seja completamente diferente dessa Genosha que a gente está acostumado na nossa timeline original. Porque essa Genosha, pelo que é mostrado nesse infográfico, vai acontecer depois de algum ponto entre a Moira, o Xavier e o Magneto já se uniram e depois eles se separaram. Então, não é a nossa timeline. Na nossa timeline, não teve essa união entre os três. Então, não dá para saber o que exatamente nós estamos acompanhando. Mas eu vou dizer isso lá no final, né? É uma teoria minha que eu já falei no primeiro programa, eu vou reforçar ela, mas só lá quando a gente estiver perto de acabar o programa. E caso o Eterno encontre seu fim, permita-lhe morrer no campo de batalha, cercado de meus inimigos tombados, com sangue deles em minha lâmina. Uma vez mais até a fenda. House of X 3 começa logo após aquele briefing, né, entre Xavier, Magneto e Ciclope sobre a necessidade de invadir a Estação Orquídea, né, próxima ao Sol. A princípio, todos se referem à missão como uma missão suicida, né, e acho que o leitor até pode julgar isso como um pouco dramático, né, porque essa coisa de lutar contra os números, né, e os piores cenários é algo muito recorrente numa história de super-heróis. Mas como a gente vai ver daqui a pouco, a coisa é séria mesmo, né. Bom, são escalados 8 X-Men, né? São eles o Ciclope, né, na dianteira, a Jean Grey, de volta àquele traje clássico, né, do vestidinho verde, que eu confesso que não gosto. Eu prefiro que ela use aquele da equipe vermelha, né, do Tom Taylor. O Arcanjo, Wolverine, Noturno, né, carregando uma enorme espada nas costas, né. Duas ex-integrantes da geração X, né, a Monet St. Croix, né, a irmã do míssil, aquela Paige Guthrie, né, a Scalpo. E por fim a Mística, né? Eu confesso que não vi muito critério nessa formação e eu tenho uma observaçãozinha para fazer sobre ela, mas eu deixo isso para depois. Na verdade, o Ciclope diz a Xavier e ao Magneto que os sete ali foram voluntários, né? É bem legal que o Pássaro Negro faz um salto direto da Flor de Krakoa na Lua e segue para o Sol, né? É o último salto do portal, porque para onde eles estão indo, né, não vão levando nenhuma outra flor, né, para se teleportarem de volta, né? Sob o pretexto de que na eventualidade de serem capturados ou mortos, os cientistas da Orquídea não tenham a chance de fazer engenharia genética reversa, né, com o Krakoa. Mas aí, o que vocês acharam dessa equipe, hein? Diz aí, Reginaldo. Ah, eu também acho que não teve critério nenhum, né, cara? Assim, escalar o Anjo para uma missão dessa, meio assim, é realmente assim, ó, alguém vai morrer primeiro e vai ser o Anjo, tá? Já fica avisado já, então. É o Bucha do Esquadrão Suicida, né, ele, cara? Ele tá indo pra morrer primeiro. O Bucha, né, aqui nas missões do Esquadrão Suicida. Uhum. É aquele personagem que você fala, porra, esse vai morrer antes de começar a história. É, não tem explicação pra tal Anjo aí, né? Assim, eu acho que talvez as duas meninas da geração X, também, assim, a Mística, né? Não é esquisito, assim, ela muda de forma, pô, e tem tanto mutante poderoso Você falou que eles saltam da Lua, Luigi. Tem um detalhe, né? Aquela estação é na área azul da Lua, né? Uhum. Que é exatamente onde a saga da Fênix Negra terminou, né? Onde vamos dizer, de certa forma, a Jean morreu, né? Então, o mesmo local lá, né? Que é só um detalhezinho, assim, interessante. Eu acho legal, assim, desenvolvimento da equipe, porque os buchas saem da frente logo, assim, né? E fica só o pessoal interessante, assim, né? E é uma missão, ela é suicida mesmo, né? Primeiro que eu adoro o Cíclope, já falei isso aqui, né? Reforço de novo. Eu acho ele um líder, assim, carismático, assim, né? Humano, assim, que ele se preocupa mais, né? Aquele papo do Xavier, eu estou sentindo orgulho de você e tal. Esse Xavier tá muito vilanesco pro meu gosto, assim. Ele tá com cara de vilão, assim, não sei, né? Ainda tô cismado com ele. Mas o Cíclope cumpriu bem aí a função de líder. E essa edição, assim, foi o que eu falei. Ela é maravilhosa. Eu gosto mais da outra. Mas essa edição, ela tá, assim, maravilhosa, assim, a velocidade que as coisas acontecem, né? Acho legal demais, assim, o ritmo, né? O suspense que vai criando. E ainda termina com um gancho, assim, explosivo, né? Que você fica ansioso, você sabe que não parou lá, né? Por outro lado, pelo desenvolvimento que a gente vê, também pode acontecer tudo, né? Não é uma história típica dos X-Men, que eles vão voltar. Vão voltar, mas não de forma meio boba como a gente viu ultimamente, né? Vocês estão falando da composição desse grupo. Eu pensei em algumas coisas, assim, que justificaria esses personagens tão heterogêneos, assim, e não serem os personagens mais poderosos que você enviaria para uma missão. Todos eles, assim, tirando o Noturno e a Jean, são personagens violentos e que não teriam pudor em matar. E eu acho que esse é um fator importante para a história que vocês não estão considerando. O Noturno seria para a questão do teleporte, você está indo para uma missão espacial e tal. E a Jean pela potência da telepatia dela, de manter uma comunicação com a Terra e manter o Xavier informado do que estava acontecendo. Agora, todos os outros são assassinos. Wolverine, o Arcanjo, depois da modificação pelo Apocalipse, a irmã do Sam, a Monet, a Mística, são todos personagens violentos. E eu acho que é por isso que o Cíclope escolheu eles. É, mais ou menos. Tem justificativa pra tudo, né? A irmã do Sam, né, ela não tem nada de assassina, né? Ela é assim... Ela talvez tivesse algum outro propósito, né? Ela tem até um poder nojento, né? Que ela troca de pele. A Derme, ela troca de pele e o corpo dela fica com outras resistências e tal. Isso. Eu não sei se eu guardo muito a impressão que eu tenho dela da Era do Apocalipse. Que na Era do Apocalipse ela era violenta pra caralho. Mas... É verdade, era mesmo. Às vezes eu fiquei com essa impressão por ficar... Porque na cronologia normal não seja tão relevante, na Era do Apocalipse ela era mais importante pra trama. Mas eu fiquei com essa impressão de que eram todos personagens violentos. É, e a Monet, né, a Amy, ela é um personagem que o Hickman já falou que gosta. Ele tá usando quase todos os personagens que ele gosta com destaque. Né, ele também gosta demais do Sinistro, e nós vamos ver que ele vai aparecer, então... Ele tá usando os personagens, e o Arcanjo pode ser anjo, pode ser arcanjo, e olha, eu até gosto do anjo, mas você colocar um cara que tem aquelas asas com aquela envergadura numa estação espacial, não tem, pra mim não tem nexo, assim, você fala o que for, né, com tanto mutante poderoso, né, meu, assim, você mandar o anjo, né, meu, o anjo, a Derme, é esquisito, né? A Jean subaproveitada, né? Mesmo ela fazendo a comunicação, eu... Pelo menos ela não tá com a Fênix, né, Reginaldo? Pô, já é uma vantagem. Fica ela quieta lá, rapaz. Pois é. Cable ainda não apareceu, né, meu? Que o Cable sozinho resolvia isso, né, meu? Ah, não, cara. Se o Cable tiver em Krakow, ele tinha que estar nessa missão. Aí já acabou, cara. Aí já é um furo inexplicável na história. Você me deixa tão orgulhoso. Mas aí, Mauro, enquanto isso lá na Terra, né, o projeto Aquiles, né, e o julgamento, entre aspas, do Dentes de Sabre, né? Parece uma quarta-feira comum no nosso STF, hein? Não, cara, se fosse eu falando coisa, arrumando processinho, mas se fosse nosso STF, eles iam estar pedindo desculpa pro Dentes de Sabre, concedendo um habeas corpus de ofício para ele, e ele já estaria na rua antes mesmo da Emma chegar. Mas vamos lá, cara. É engraçado que tem toda uma referência a Guantánamo, né? Um julgamento armado, com um advogado frouxo, bando de agente, né, supostamente, talvez, da SHIELD, não sei de qual organização, um juiz pertencente à mesma organização, já chegando lá para condenar. O Dentes de Sabre já estava entrando ali condenado. E aí tem o twist, né? Que é uma puta da sacada do Hickman, né? Que quando você acha que a coisa já tá ferrada de vez, que aquilo dali é um Guantánamo para mutantes e que eles já vão ferrar o Dente de Sabre de saída, o Dente de Sabre bota uma atitude super arrogante, cuspindo no tribunal, peitando toda a autoridade, falando que eles não teriam como segurar ele. Ele fala, peraí, tô sentindo o cheiro de jasmim. Aí o advogado fala, o que que significa? Ele fala, significa que você tá demitido. E aí entra a Emma e as duas cucos, elas esfregam na cara lá do tribunal um acordo feito entre o Departamento de Estado norte-americano e o país mutante aí de Krakoa, de que todos os cidadãos, todos os mutantes habitantes dos Estados Unidos seriam julgados, seriam embaixadores, teriam imunidade diplomática de Krakoa. E aí, então, eles levariam o Dente de Sabre de volta. Todo mundo aponta a arma, o juiz aponta a arma, a que parece ser a agente-chefe ali aponta a arma. Aí a Emma, na maior tranquilidade, vira para ela e fala assim, olha, normalmente eu dominaria sua mente pequena e faria você enfiar essa arma no último lugar em que o seu namorado esteve. Mas... Não, ela diz isso não. Ela diz que daria um comando mental para que a gente enfiasse a arma no lugar onde o último namorado dela não teve coragem de enfiar. É, da interpretação dúbia, né, cara? Porque ela fala assim, where your last boyfriend left you, né? Então pode ser que deixou também, mas enfim, todo mundo entendeu bem onde que ela ia enfiar. Aí ela falou, mas não, eu tô aprendendo agora a virar uma agente diplomática e que boa parte da diplomacia é fazer parecer que todo mundo tem alguma certa razão e todo mundo saiu ganhando de algum jeito. Então, por que você não faz de conta que o fato de eu estar levando o Dente de Sabre embora tá servindo a um propósito superior para a nação americana e eu faço de conta que você poderia me parar se você quisesse? E aí ela vai embora e acabou. Então, assim, não tem julgamento ali, rapaz. Não tem conversa com a Emma. Aí, entre essa cena do Dente de Sabre e os preparativos para a incursão no Sol, o Hickman faz uns infográficos, né? Que eu achei bem legais, assim, explicando a progressão das primeiras versões dos Sentinelas, né? Moldes mestres, assim, o ciclo do Sentinela Ômega até o Nimrod, né? Eu acho que é justo dizer que esses robôs sempre foram vistos mais como massa de manobra, né? Assim, máquinas impessoais, né? Utilizadas apenas como ferramentas, né? Para uma agenda antimutante, né? A última vez que eu vi uma interação assim, realmente assim, bacana entre homem e sentinela foi naquele último arco do Sentinela, aquele Ecos do Amanhã. Aquela amizade esquisita entre o Tom Skylark, né? E um sentinela de primeira geração, que ele era todo detonado, que ele chamava de Errante, né? Bom, e aí voltando para House of X, começa toda essa coisa de nanosentinelas, molde mãe, né? Tecnologia adaptativa, né? Marcos de chegada até o Nimrod. Reginaldo, me diz aí, é impressão minha ou estamos diante da melhor aplicação já feita dos sentinelas? É impressão sua mesmo, viu? Porque eu não acho nem de perto ainda, cara. A gente tem Dias de um Futuro Esquecido, que é assim... fantástico. Não, mas eu não me refiro assim à história em si, eu tô na aplicação, o modo que as sentinelas estão sendo usadas, essas gradações usadas tudo ao mesmo tempo. Como construção de sentinela, aí eu concordo com o Luigi, porque sempre foram um negócio assim, nunca ninguém parou pra pensar muito o que era o sentinela, era um robôzão que matava mutante. É, exatamente. Teve as variaçõezinhas, teve lá, por exemplo, no X-Men Red, dos nanosentinelas que dominavam a mente das pessoas, que era, né, uma aplicação legal e tal, mas eu nunca tinha visto ninguém combinar trocentas gerações diferentes de sentinela, fazer uma gradação de sentinelas, pensar eles dentro de um contexto maior, a partir de que momento em que o sentinela é senciente, a partir de que momento em que o sentinela é mais desenvolvido do que o outro... Uma sacada que eu, pelo menos, nunca tinha visto nada parecido. Ah, isso eu concordo também, né? Que isso daí é o período sabático do Hickman, que a gente já decifrou, né? O que ele tava fazendo, ele pirou, né, meu? Encheu a parede dele de recorte, de... né, meu? Pirou coisa. Xixizinho aí, na garrafa. Isso, ele inventou essas coisas. Isso eu concordo, velho, sim, né? E aqui, só pra fazer um parênteses nisso daí. Cara, depois desse House of X, se isso terminar bem do jeito que eu tô achando que vai terminar... O próximo editor da Marvel vai trancar o Hickman num bunker. Vai falar, velho, você escreve, sei lá, escolhe um personagem aleatório. Você vai escrever Inumanos, você vai ficar 2 anos trancado mijando na garrafinha, cara, pra fazer um negócio bacana assim. Eu lembro também de uma história, mas é bem antigona, né? Que é, tem até aquela arte do Neil Adams, né? Que é quando o Cíclope convence que os Sentinelas, que tem até o molde mestre, né? Que convence que o Sol é o causador da mutação, né, na humanidade, e eles se jogam todos em direção do Sol. Então, assim, história com sentinelas tem histórias muito boas, e essa do Hickman pode ser mais uma a incluir, né? Também gosto desse errante que você falou, Luig, né? Lembro da arte do Silvestre, né? Do Mark Silvestre, que é assim, bem no finalzinho do run do Morrison, e é legal também, né? Os sentinelas do Morrison eram horríveis também, né? Pareciam uns ferro velho, assim, né? Então, assim, aqui sim, é uma aplicação legal, sim, né? E uma estruturação, assim, né? Você explicar, né? Esmiuçar, né? O processo, tudo isso é legal, sim, meu. Muito legal mesmo. E para fechar essa edição, os X-Men pegam os tripulantes da estação de surpresa, né? E eles estão prestes a atracar num ponto que dá acesso a todos os anéis, né, de sustentação do molde mãe. Ela ainda tá dormente, né? Inativo. E aí o Erasmus, né? Que é o marido da doutora Gregor e chefe de segurança, ele percebe isso, né? E explode aquele deck, né? A última imagem dessa edição é a do pássaro negro em chamas, né? É uma percepção calorosa, né? Mas é na próxima edição que as coisas começam a esquentar de vez, né? Escuta, eu tenho só uma dúvida aí que aparece num dos infográficos, aquele processo. Eu acho que é nesse daqui que aparece mesmo. Que mostra que, assim, eu tinha achado que tinha sido aquele pendrive que a Mística deu pro Xavier, que revelou o segredo da Estação Orquídea lá, que estavam construindo, que queriam desenvolver o Nimrod. Mas, na verdade, eu acho que é num dos infográficos que eles falam que o Xavier e a Moira treinaram alguns tecnopatas, né, para fazer um projeto que é o Gigante Adormecido, né? Eles ficavam monitorando, assim, os picos, assim, de tecnologia que a humanidade atingia, sabe? Que eles conseguem essa informação no controle de danos, né, no, que a gente viu no programa passado. Eu até achei que eles pegarem algum esquemático dali do controle de danos para, se alguma coisa de tecnologia do Reed Richards ou Stark, para eles replicar. Mas, assim, pelo que eu entendi, eles pegaram aquilo ali, tinha essa informação da Forja do Sol, que é, por acaso, um codinome dessa estação Orquídea. Tinha as informações das plantas dessa estação. Aí que é justamente que eles pousam exatamente num ponto de acesso, assim, que eles teriam acesso aos anéis. Esse Erasmus, né, esse chefe de segurança, ele percebe isso, pô, se eles pousarem aqui, de uma só vez, eles vão detonar todos os anéis. Aí ele explode a nave, né? Ele explode consigo, né? Eu entendi dessa forma. Mas assim, cara, eu já entendi. Você vê que negócio bacana, né, cara? Cada um entendeu um troço. Eu entendi. Eles descobriram o molde mãe, descobriram essa estação Forja por causa da Mística e do Powers of X. Que eles olharam nos arquivos do Nimrod o momento em que o Nimrod seria ativado. Eu e também aí, achei isso. E aí eles, a Moira manteve essa informação, por isso que a Mística, o Dente de Sabre e o Groxo roubaram lá atrás o plano esquemático para como invadir, porque a Moira sabia que eles tinham que invadir ali, que ali ia ser o ponto X da criação do Nimrod. Também tinha entendido assim, desse jeito, exatamente desse jeito. Agora, no infográfico, eles falam que foi pelo projeto Gigante Adormecido, que são os tecnopatas, né, os mutantes tecnopatas, que tá exatamente o que o Luigi falou, né? Então são duas informações, né? Eu acho, ou isso vai ser esclarecido ainda, né? Ou eu acho que é uma comida de bola aí, hein, meu? Né? Porque... Ou talvez não. Ou talvez ela saiba que o Nimrod ia ser criado talvez em outro momento. Talvez a gente não sabe qual vida dela que a gente tá vendo aqui. A gente não sabe se essa... Não pode ser a sexta vida que em nenhum momento foi mostrado que aconteceu nela. Então... Porque faria todo sentido. Eles terem morrido ali, o Xavier mandar aquele no more, não sei. Eu duvido que o Higman fosse comer uma bola dessas. Eu acho que em algum ponto ele vai amarrar isso aí. Não, e ainda descrever, né, no infográfico, realmente, assim... É, talvez esclareçam mais pra frente, mas aqui agora ficou confuso, porque realmente a história tava conduzindo, né, pra isso daí, e agora tem duas informações sobre o mesmo assunto, assim. Não sei, né? Eu acho que ele, assim, ele tá sendo tão cuidadoso que se tanto esse Erasmus aí que acaba explodindo a nave, né, dos X-Men, ele morre no processo, né? Quanto na primeira edição, os agentes lá que são Gregory e Mendel, todos esses são nomes de cientistas que envolvido com genética. Você vê que é assim, ele está sendo cuidadoso até nisso, assim, então talvez não seja uma derrapada óbvia isso daí, né? O que há de bom em sonhar? Esse sonho deles está quase extinto, assim como eles. Será feito. Nem rolar muito. Pássaro negro em chamas. O elemento surpreso foi também pelos ares. Qual é o status? Baixas. E o que cada X-Men, tanto aqui na Orquídea quanto na Terra, está fazendo para cumprir com êxito essa missão de destruição, né, do Mold Mine, né? Fala o que acontece nessa House of X 4. Essa House of X 4 já quebra o recorde de edição mais frenética que a gente tinha falado lá na Powers 3, né? Ela é ação pura, você fica tenso o tempo todo com o que tá acontecendo, ela não te dá um respiro, né? A partir do momento em que começa com o Xavier fazendo a ligação mental com a Jean para saber o que aconteceu depois da explosão do final da edição anterior, e aí a gente descobre, olha, a Derme, o anjo, né, o arcanjo já estão mortalmente feridos, a Derme já morreu, o arcanjo está mortalmente ferido a partir desse ponto, o Wolverine já está todo deformado porque ele foi pego ali pela explosão, a Jean está falando, ah, eu não sei, não sei o que, o Magneto vira, vocês podem completar a missão? A Jean fala, ah, eu não sei, o Cíclope, mais uma vez mostrando ser um personagem foda nessa série, vira, interrompe a Jean e fala, sim, nós conseguimos terminar, nós temos que terminar. E aí eles vão destruir os elos que seguram a Mold Mine na estação orbital e que impedem dela cair no sol. Então fica a Jean e a Monet na nave para manter a comunicação com a Terra e vão para executar a missão de destruir os elos, o Cíclope, o Wolverine, o Noturno e a Mística. Enquanto isso, tá lá a cientista, que era a mulher do Erasmus, tá em choque, e a Sentinela Ômega falando para ela cair em si, que algo tem que ser feito. Vai mostrando, o Wolverine e o Noturno conseguem completar a missão deles, e assim, a maneira como é mostrado, acho que o Regi vai falar um pouquinho isso melhor, né? Graficamente, isso na edição é sensacional, porque em uma página só mostra a Mold Mine com dois elos desconectados, não é mostrado a ação que levou a isso, mas mostra só Wolverine saindo de um setor com um bando de agente da IMA morto, o Wolverine cheio de marca de sangue, e no outro setor o Noturno indo embora com os cientistas amarrados. Então a gente vê, cara, olha como que fala muito em pouca coisa, né? Olha o brilhantismo da arte gráfica. Isso aí. Com cores também, viu, Mauro? Assim, porque Wolverine, essa cena do Wolverine, ela é num tom azulado, assim, aquele tom sombrio mesmo, um azul sombrio, enquanto o noturno, os dois cientistas estão numa cor mais quente, assim, mostrando assim que realmente assim, a contradição dos dois personagens, né? E aí eles se entendem bem, né? Foi o que eu falei, a arte aí tá impressionante pra mim, assim, arrebatadora, assim, essa edição, eu acho, realmente ela é frenética, a ação, assim, né? Graficamente, assim, ela é maravilhosa. Você vê também, acho que, não sei se é antes ou depois, que assim, é antes, que a cientista-chefe, ela tá chorando pelo marido morto, né, pelo Erasmus, e a hora que ela tira a mão do rosto, você vê a maquiagem dela saindo dos olhos, assim, que é um detalhezinho, assim, cara, que é só pra enriquecer mesmo a história, né, a narrativa. Então, puta, acho demais esse cuidado com as cores, com os grafismos mesmo, assim. Bacana demais, cara, essa edição, né, nesse quesito aí de arte mesmo, né? Você falou, né, da diferença, né, do Wolverine em tom mais escuro e as pessoas que o Noturno prendeu em tom mais claro. E tem outras contradições, né? Por exemplo, o Wolverine, ele tá vindo na nossa direção, né? Ele tá vindo, tá aproximando da gente e o Noturno tá afastando. O Wolverine, ele tá indo pra escuridão, ele tá indo do ponto mais claro do gráfico, né, pro ponto mais escuro, e o Noturno caminhando em direção à luz, né? Ele tá indo em direção a um flare de luz. Porra, fala muito sem falar nada, né? Sensacional. Assim, a gente ainda falou ainda dos outros, né? O Cíclope ainda consegue cumprir a missão dele, mas a Moira, quando... A Moira não, a Mística, quando ela vai chegar para desativar lá o elo do molde mãe, a cientista e a sentinela ômega chegam, ativam o vácuo e jogam a Mística no espaço. Então, aquele ponto onde estava o botão de desativar, ele fica inacessível por dentro da base, porque está um vácuo lá. E aí a gente chega nessa cena que você vai falar. Só para citar assim, um detalhe assim, que também é legal, né? Assim, a Jean, ela tá também junto com a Amy, né? E ela se transforma, até a gente comentou lá no grupo depois o detalhe, né? Que ela assumiu uma forma estranha, e depois eu fui procurar, que eu lembrava dela de algum jeito com aquele visual, e na verdade não era dela, era de outra mutante lá da geração X, que chamava Penis, né? Isso. Não sei nem que nome que ela tinha, que ela era super afiada assim, né? Com a pele afiada, né? A ponta dos dedos afiada. E ela, na verdade, era a irmã da Monet, né? Você vê que ela também tinha alguma coisa desse gene, assim, que num momento de estresse máximo ela ficou igualzinha à irmã, né? Que ela também tá se sacrificando pra manter a Jean salva, né? E assim, o Cíclope é muito legal, né? Que ele fala, ele divide cada um pra uma missão e ele ainda tem ele fala, assim, três linhas, né? Se cuidem, né? Que você vê que ele é bem mais humano que o Xavier, né? Assim, ele é bem mais coração, assim, vamos falar, se cuidem, cumpram a missão, né, e não falhem, assim, caramba, cara, assim, né, meu? Que legal isso daí, né? São esses detalhezinhos, assim, por exemplo, também, esses quatro elos aí do molde mãe, não é uma falha, né, da estação, é, na verdade, um sistema de segurança, caso o molde mãe, quando ele desperta, ele se volte até contra os humanos, né? Então também tem uma relação com Star Wars, assim, né, meu? Aquela falha da Estrela da Morte, assim. Então, acho que todos esses detalhezinhos, assim, deixam a edição fabulosa, assim, é coisa... Ó, faz muitos anos que acho que ninguém lê, assim, até quem é fanático por X-Men pode falar, não se compara com o que vinha saindo, cara, assim, é muito, muito diferente, qualidade muito superior do que era publicado aí até pouco tempo atrás, cara. Cara, e tem essa cena aí do Noturno, né? O Noturno é um dos meus X-Men favoritos, né? Não gosto dessa bobagem religiosa, né? Acho que ela é até recente, né? Que inventaram pra ele. Assim, de uma hora pra outra, o personagem ficou sério, meio amargurado, né? Eu não sei nem dizer se isso foi decorrente daquela versão do segundo filme dos X-Men, né? Do Bryan Singer. Não sei, eu só lembro que na época do Morrison, ele começou a ser trabalhado como um padre, né? Pastor, não sei. Nas histórias do Joe Casey em Uncanny X-Men, né? O Noturno que eu gostava é exatamente esse que a gente vê aqui, né? Perto do Finn, né? Parceiraço do Wolverine, né? E o Colossus. É, que é aquele sorriso fácil, né? Aquela espada de pirata, né? Ele cheio de iniciativa, assim, como a liderança dele no Next Calibur, né? Do Chris Claremont e Alan Davis, né? E, cara, aqui é foda porque nesse momento com o Wolverine ele sabe que se saltar pra fora, né, perto do sol, ele vai ser incinerado instantaneamente, né? Cara, e aí ele nem hesita, bicho, e ainda conforta, né, um amigo, né, e ele parte pra morte sem piscar, né, bicho? Porra, isso aí pra mim é super heroísmo em estado bruto, bicho. Pra mim é a minha cena favorita dessa edição. Cara, essa é a minha cena favorita da minissérie, como um todo, cara, até agora. É muito bacana, cara. Eles vão pra uma missão na suicida, o Noturno é que puxa a coisa e fala, olha, a gente consegue chegar lá. O Cíclope... Ele tá ferido, né? Ele tá ferido. Ele se feriu no final na explosão. Isso. O Cíclope hesita um segundo e fala, vão. Aí, a hora que tá abrindo a comporta, o Wolverine ainda vira pro Noturno, né? Você acha que tem alguma coisa esperando a gente do outro lado? Aí o Noturno vira pra ele, preocupado com a sua alma, Logan? Aí ele falou, só tô perguntando se eu devia esperar alguma coisa. Aí ele falou, quando você acordar dessa soneca terrestre, meu amigo, procure por mim, eu vou estar lá do outro lado, te esperando de braços abertos. E aí eles se teleportam, o Noturno é desintegrado automaticamente, e o Wolverine usa o fator de cura para usar alguns segundos, né, enquanto ele tá pegando fogo, e você vê que o molde de manhã ativado tá louco, já começa a falar um monte de coisa sem sentido, e dá o tempo do Wolverine destruir o elo e caírem os dois em direção ao sol, né? O molde mãe e ele. Porra, acorda, cara. O molde mãe acorda que nem os Transformers do Michael Bay, né? raiva, né? Velho, os Transformers do Michael Bay que tomaram ácido, né? Porque um monte de coisa, nada com nada que ele vai balbuciando. Aqueles pequenininhos que já saem atirando a hora que acorda. Acorda assim, né? Estilo Jamerson, né? Aí ele acorda e já começa a vomitar aquelas tiras, assim, que é bem. Realmente, assim, acho que essa cena é insuperável, assim, porque você vê ainda o Wolverine conseguir, né, no sacrifício cortar, o Cíclope se emociona antes e depois, né, meu? Né, porque o puta aí, assim, me conquista, assim, ele, assim, eu adoraria, foi o que eu já falei, eu adoraria ver um desenvolvimento maduro, assim, do personagem, gostaria de ter visto isso antes e ainda tenho esperança de ver um dia, assim, ele realmente ser uma terceira força, assim, separado desse equilíbrio Xavier e Magneto, né? Então, o que eu vejo, depois, mais pra frente, que ele também, ele sugere esperança pra Jean, né? Uma coisa, assim, super impossível de acontecer, ele quer encontrar ela naquela cápsula, né, que ela saltou indo embora, né, então é uma coisa, assim, tão legal dele ainda dar esperança no meio, assim, uma coisa que não tem esperança, né, e a hora que ele é cercado, né, também pela Sentinela Ômega, que ela atira e você só vê o visor dele partindo, puta, cara, como eu acho legal isso, assim. Para que você morra, você teria que ser esquecido, e ninguém esquece o fundador de uma nação. Mas, assim, eu tive a impressão, todo mundo morreu, né? Mas, assim, eu acho que a missão foi um completo fracasso, porque o Molde Mãe, você falou, né, Mauro, ele tava sendo atacado pro Wolverine rumo ao Sol, mas eu fiquei com a impressão que os drones sentinelas, né, que eles estavam em Mercúrio, eles chegam como reforços, e isso não ficou muito claro pra mim, mas eu acho que eles impediram, assim, a Molde Mãe de ser destruída. Aí, voltando pra o comecinho, a história começa com um infográfico, né, com os números dos principais eventos de extinção mutante, né? E uma lista com os principais genocídios, né? Quase que antecipando, né, o que estaria por vir, né? Que dá um peso àquele no more, né, do Xavier no final, naquele um basta, né? Reginaldo, as duas revistas, elas chegam num ponto da história é que a gente não tem a mínima ideia para onde estão indo, né? Powers 3 terminou com uma singularidade, né, engolindo tudo, né? E House 4 aqui, né, desse jeito. Quer comentar essa cena desoladora do Xavier no final dessa edição? Na verdade, é uma referência, né? Quando a Wanda... Isso, a Feiticeira Escarlate fala não mais mutantes, né? Pra acabar com os mutantes. Isso daí é meio assim, até meio óbvio. Eu acho realmente, eu concordo. Nós estamos no meio da série e não sabemos pra onde vai. Tanto é que a próxima edição, ela dá uma guinada, é outro ritmo, assim. São novas questões abertas. Eu acho que isso daí até tá... Claro, tudo vai fazer sentido junto no final, mas eu acho que algumas coisas, assim, por exemplo, minha opinião, eu acho que o X ao quadrado lá, assim, os anos 100, eu acho que a gente gente não vê mais, né? Ou ele desintegrou com a singularidade, ou... Eu acho que a gente não vê mais, ou fechou aquele plot e acabou. O futuro, sim, o X ao cubo lá, né? Os anos 1000, esse nós vamos ver, que a gente até já sabe que já apareceu na próxima edição, né? Então, tudo indica, né, Luigi? Foi, acho que eu falei na primeira edição nossa, que assim, mesmo essa missão tendo parecido ser um sucesso, se é uma máquina, se o molde mãe tá na rede, ele pode sim usar parte, né, mandar parte dele via rede para outra unidade. Então você acha que assim, foi um sucesso, mas ao mesmo tempo não foi. Tudo isso indica desencadear lá no ano 1000, que é onde a gente vai ver que assim, aparentemente também tá tendo uma simbiose ou um momento até de união das máquinas com os mutantes, assim. Então tem muita coisa ainda pra gente ver. Mas eu acho que uma boa parte aí, nós já vimos aí. Eu tô curioso pra saber a próxima edição, Powers 4, agora, ela foi, né, ela pegou uma parte do passado, ela pegou uma parte do passado em outro ponto de vista, né, um passado mais recente, um passado distante, né, o comecinho lá do Sinistro, depois o passado mais recente e o futuro distante lá. Então, ela não focou no presente que a gente tá vendo, né, que é a ascensão da nação de Krakoa, né? Eu gostaria de ver, eu quero ver o que vai acontecer com base nisso que a gente viu agora, né, com Krakoa. Assim, nesse ponto que eu discordo, né, um pouco do Luigi, que eu acho que assim, não me deu a entender em nenhum momento que eles salvaram pelo menos o corpo físico do molde mãe. Ele vai em direção ao Sol, os outros sentinelas, eles atacam a cápsula lá, o pod da Jean, parece eles atacando, destruindo lá o pod da Jean, matando ela. E a própria fala do Xavier fala, né, ó, toda vitória cinzas, todo triunfo derrota. Então assim, ele teve uma vitória, mas custou a ele alguns dos mutantes que ele mais gostava, né? Daí ele vai pro No More. Então eu não acho que tenha salvado fisicamente aquele molde mãe. Talvez alguma coisa que o Regi falou, dele ter transferido a consciência dele pra rede, ou alguma coisa nesse sentido. Mas eu volto a falar que assim, por tudo que o Hickman fez, eu não consigo cravar que essa é a vida que a gente tá acompanhando, é a que vale, sabe? Não sei se é uma anterior, se é uma posterior, o que que pode vir daí, e talvez, não sei, essa perda leve o Xavier a algum, o No More dele, leve ele a reavaliar a estratégia, a se unir às máquinas contra os humanos e daí levar aquele ano 1000, não sei, não dá pra descartar isso também não. Por último, assim, e essa é a observação que eu ia fazer sobre a escalação dessa equipe, vocês não acham que se Kitty Pryde tivesse nesse grupo, porque o poder dela de intangibilidade danifica, né, maquinário, essa missão teria sido assim, acho que mamão com açúcar, né? Depois de reler, eu fiquei pensando nisso demais, assim, eu acho que teria sido um simbolismo, assim, muito bem-vindo, né? Se a equipe fosse aquela formação clássica, né? Da era Claremont, né? Burnie, né? Aquela Ciclope, Jean, Wolverine, Colossus, Noturno, né? Kitty e o dragãozinho Lockhead, né? Uma missão final, assim, de uma geração de X-Men que todo mundo amava, né, bicho? Até coloquei, assim, né? No Discord, eu botei a foto pra vocês verem, assim. Pô, eu fiquei, cara, como teria sido legal se tivesse sido essa formação mesmo, sabe? É, seria muito bacana mesmo. Olha o que eles fizeram, o que sempre fazem. Olhe como isso sempre termina. Com fogo, morte e os funerais de nossos filhos. Cada vitória, cinzas. Cada triunfo, derrota. Eles mataram muitos de nós e o mundo se habituou a isso. É assim que as coisas são para os mutantes. Chega! Chega! Algo sinistro. Uma das marcas registradas do Chris Claremont nos X-Men eram seus interlúdios, né? Muitas vezes um personagem misterioso fazia sua primeira aparição num deles e continuava fazendo micro-aparições e só muitos números depois ele faria sua entrada triunfal, né? E viraria alguém na mitologia mutante, né? Com o Senhor Sinistro foi assim. Ele foi um mentor intelectual do Massacre nos turnos dos Morlocks, né? E só bem mais tarde, na saga Inferno, começaria a interagir de verdade com os X-Men. Mais precisamente entre os volumes 4 e 5, né, dos recentes encadernados da Panini. Nessa ocasião, ele surge como a pessoa por trás da origem da clone de Jean Grey, né, a Madeline Pryor, né? E no Brasil, a primeira aparição dele foi na mensal de abril, em formatinho X-Men, número 37, em 91. Lá fora, em 87, na Uncanny X-Men 221. Mas a origem dele mesmo só viria a ser contada na minissérie As Novas Aventuras de Ciclope e Fênix, que saiu aqui em 98 pela Abril e em 96 lá fora. Foi escrita pelo Peter Milligan e arte do John Paul Leon. É uma historinha mediana, ela recupera aquele plot da ida de Scott e Jean ao futuro para criar o Cable, né? A gente falou dela no 7 de agosto do Cable, que estará linkado no post desse podcast. E aqui nessa nova história, eles são enviados para 1859 por uma sacerdotisa Ascani também. Agora, para evitar um despertar prematuro, né, do Apocalipse, né? Só que, na verdade, a agenda do clã Ascani é bem similar à do John Connor, né, em Exterminador do Futuro, quando envia o próprio pai para proteger a mãe e garantir seu nascimento, né? Aqui, o que os Ascanis querem é que o Scott e Jean, sem que eles saibam, acabem interagindo com Nathaniel Essex e sua consequente transformação em o Senhor Sinistro, que possibilitaria no futuro a criação de Madeline Pryor e o nascimento do Cable, né? Aí o Essex era um cientista contemporâneo de Charles Darwin. Aliás, ele viu o Darwin como um mentor dele, né? Só que a recente morte de um filho o fez se voltar para a ciência de uma forma radicalizada, né? A moral. Aí tudo piora quando ele perde a esposa, que estava grávida, do seu segundo filho. Perde os dois, na verdade. Aí a Apocalipse desperta, né? E vê nele um aliado natural, né? Ele faz uma proposta ao Essex, que não é mutante, de transformá-lo em um ser imortal, né? E uma modificação comportamental, né? Tirando dele o que lhe restava de humanidade e a dor que ele sentia, né? Pela perda da esposa e os filhos. Eu fui atrás de ler essa historinha de origem, porque eu fiquei meio chocado, né? Com o que acontece aqui no ano 1, né? Bem no comecinho de Powers of X 4, né? Quando Xavier e Magneto vão a uma espécie de fortaleza da solidão, né, vermelha, né, do sinistro, né? Você também ficou meio chocado aqui também, Mauro? Fala aí do que acontece a seguir e tuas primeiras teorias sobre esses segredinhos sinistros. É chocante, sim, porque é um jeito maluco, nunca antes visto, né, do Senhor Sinistro. O Senhor Sinistro sempre teve aquela coisa de ser um manipulador, um geneticista, alguém que mexia ali nos bastidores com o que acontecia com os mutantes. Mas, assim, esse ponto do Xavier e o Magneto chegando numa ilha só composta de clones do Sinistro, em que um vai matando e substituindo o outro e você nunca vai vendo quem é, até chegar no Sinistro, né, com aquela capa de desfile da Mangueira lá, que ele usa, aquela capa toda carnavalesca. O Xavier parece invadir a mente dele e manipulá-lo para aquele grande projeto que ele está pensando. É algo assim, muito doido, você não consegue entender direito o que está acontecendo, como que a gente chegou nisso, para onde que a trama vai, em que ano que isso se passa, em que realidade que isso se passa. É o que eu estava comentando com vocês mais cedo. Até a edição anterior, parece que o Hickman vai fechando algumas pontas soltas, vai amarrando a história. Quando você começa a achar, pô, tô entendendo agora, tô pegando para onde a coisa vai, agora vai tudo se resolver. Aí ele pega e joga uma bomba dessas no nosso colo e você fala e mostra, ó, você não tá entendendo nada ainda. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Então, assim, né, essa é a edição de fundir a cabeça das pessoas. Principalmente, se a gente for ver esse infográfico, que talvez seja o mais bizarro de todos, que está como diamante vermelho, todas as melhores notícias e fofocas do Baronato Sinistro, que mostra assim, como se fossem notinhas de jornal, de uma coluna social, comentando acontecimentos da história dos mutantes de maneira enigmática, e que indicando que pode ter muita coisa que a gente não sabe sobre tudo que a gente viu na história dos mutantes. Então, assim, é muito bizarro porque ele é tudo construído como notinha de coluna social de fofoca. Tipo assim, fulana, que não vamos citar o nome, mas que foi namorada há muito tempo de um jogador de futebol do Barcelona, foi vista na companhia de ator global conhecido por minisséries, construindo um infográfico totalmente nesse sentido de colônia de fofoca, sem dizer quem é o personagem, mas dando vários indicativos que, para quem conhece a história dos mutantes, você sabe quem é. Então tem assim coisas desde maluquices que você não tem a menor ideia do que ele está querendo dizer, até outras que você fica com uma pulga atrás da orelha. Por exemplo, ele tem a primeira, Segredo Sinistro número 1, ele fala, ele está tentando transparecer que ninguém reparou que ele estava vestindo sapatos vermelhos, mas este sinistro não está enganando ninguém de verdade. Você não faz a menor ideia do que ele quer dizer com isso. Agora, em outros, por exemplo, no Segredos Sinistros Revelados, ele dá a entender que o sinistro mexeu no DNA do pássaro trovejante, lá da origem dos X-Men Giant Size, X-Men, né, da equipe que teve o Wolverine Noturno, segunda equipe dos X-Men. Ele pega e fala no Segredo Sinistro 3, anos atrás, uma ruiva falecida, falsária, fez um pacto com o diabo. Quem conhece a história dos X-Men já sabe que é a Madeline Pryor. E aí ele fala, quando ela se foi, a maioria acreditou que todos os seus segredos tinham ido consigo para a cova. Não será surpresa para ninguém quando descobrirem que esta é uma inverdade, mas ela deixou para trás algo muito mais do que segredos. Então, o que a Madeline Pryor deixou para trás e que vai ser relevante para a trama? Tem um... Parece que eu sei, hein, meu? Ah, vai dizer que é o Cable. É, exatamente. isso passou pela minha cabeça, mas não é um segredo para ninguém, né? É o próprio. Tem uma questão ali. Ah, o Segredo Sinistro 5. Ele é o melhor no que ele faz. Ela se casou com um rapaz. O esposo sabe exatamente o que vai acontecer. Mas quem é ele para apontar o dedo? Até aí a gente já sacou que é o triângulo, o quadrado amoroso, né, do Wolverine, da Jean, do Cíclope e da Emma. Né? Então, o Wolverine é o melhor no que faz, a Jean se casou com um rapaz que é o Cíclope. O Cíclope sabe que a Jean tem uma atração pelo Wolverine, mas quem é ele para apontar o dedo porque ele teve um negócio com a Emma? Aí ele fala, ele está fazendo o mesmo e mais, né? O Cíclope. Talvez isso seja só um novo normal na Ilha Mutante. Então, quer dizer, essa é uma coisa também que nunca ficou bem resolvida depois que a Jean voltou. Como que vai ficar esse status Wolverine, Cíclope, Jean e Emma Frost no mundo mutante pós-Hickman, né? No Segredo Mutante 7, Segredo Sinistro 7, ele fala de um possível terceiro irmão Summers, né? Dois irmãos saltaram de um avião e por um longo tempo, até que fosse descoberto, muitos se perguntavam se havia um terceiro. Se lhe disséssemos que havia mais, teria acreditado? Provavelmente não. Então, será que o Cíclope e o Destrutor têm um outro irmão ou mais de um outro irmão? Esse eu também sei, hein, Mauro? O que você sabe daí? Esse eu também sei. Durante não é aquele Vulcano, né? Não, além do Vulcano, ele tá falando, tem na outro, verdade... Outro, ele fala assim, se lhe disséssemos que havia mais, teria acreditado? Na verdade, ele fala do Vulcano no segundo segredo. O segredo Sinistro 2, retorno de um X-Men original, né? Sim. É o Vulcano, que ele foi o... convocado antes até do que a primeira classe, né? O Cíclope, o Fera, né? Então, e esse daí, ele tá falando do terceiro irmão Summer, que durante muito tempo suspeitavam que o Gambit também era um Summers. É boato tudo, mas eu acho que é por aí que ele vai falar. Inclusive, a relação aí dos casais também, eu também acho que também tem a ver com... Desculpa, é no 9 esse, você ainda não falou. Também é do Gambit com a Vampira, se eu não me engano, né? Mas esse daí que ele tá falando, eu tenho quase certeza que é isso daí. É. Falavam sempre, assim, que o terceiro irmão Summers era o Gambit. E aí apareceu esse Vulcano, então, mas não descartaram. Se você olhar até os olhos, né, tem alguma coisa assim que você poderia associar. E a energia concursiva, né, e o interesse do Sinistro naquela questão do massacre de mutantes, né, que o Gambit estava envolvido também, né? É, que ele foi traidor, É, eu não sei se ele vai, se o Hickman vai mexer num ninho de vespa desse, né? Cara, ele tá mexendo em tudo quanto é ninho de vespa. Sim. Ah, cara, ele tá nesses segredos sinistros, ele chafurdou até o pescoço em inferno, né? Então ele tem milhares de coisas que ele provavelmente vai desenterrar aí pra levantar. É, eu acho assim, por exemplo, no quarto segredo, ele tá falando do Namor, né? Que, ah, é verdade, pulei isso aí, é verdade. É uma questão mutante, né? No primeiro, ele fala, teve uma época que teve uma versão feminina dele, talvez Sapatos Vermelhos seja associado a isso, não sei. Do Vulcano, eu tenho quase certeza que vai aparecer e também eu apostaria, gostaria de ver ele mexer no Gambit como um irmão Summers, mas não sei. Com certeza, se aparece o Sinistro, vai vir Madeleine Pryor. No Reboque ainda Cable, acho que é daí que vai vir o Cable, né, meu? Essa questão aí do Pássaro Trovejante, John Prudstar aí, não faço a mínima ideia. Ele nunca teve nenhuma associação com o Sinistro. Rapaz, o que eu entendi, viu, Reginaldo, é que ele faz uma provocação com o fato que ele não é mutante, né? O Nathaniel Essex, originalmente, ele não é mutante. E ele ter conseguido o seu gene mutante a partir do DNA do Pássaro Trovejante original, né? Talvez o Xavier passou o código genético dele, tenha sido um dos primeiros, né? Eu fiquei com essa impressão. É, pode ser. Eu acho, assim, eu não sei se vai chegar nesse ponto, mas eu acho que essa ideia aí dos códigos mutantes, talvez também tenha alguma coisa a ver quando a gente viu o Xavier colhendo lá os X-Men, né? O Cíclope, principalmente, no comecinho de House 1, né? Talvez possa ser alguma coisa disso, assim. Ô, Regi, desse da colheita, né, do Cíclope e de uma mulher que parecia ser a Jean Grey lá no House 1, me bateu quando eu li o Segredo Sinistro número 8. Durante anos, esse preparador de todos os mutantes tem rotineiramente se cercado com uma comitiva particularmente numerosa. Esses parasitas ficam por um tempo, até que são eventualmente substituídos por novos e mais excitantes membros. Então, quer dizer, é o Xavier, pelo menos na minha leitura, com os grupos de X-Men, que ele sempre teve cercado por grupos, né, particularmente numerosos. Em algumas fases, os X-Men eram muitos, que a gente nem tinha noção de quantos eram parte do grupo, e que ficam por um tempo e eventualmente são substituídos por novos e mais excitantes membros. E ele fala: o que a maioria não sabe é que se os membros originais retornassem, esses falsários seriam deixados de lado tão rápido que suas cabeças rolariam. Então dá a entender que o Xavier, quando começou a criar mutantes lá em Krakoa, seja lá por que ele fez isso, seja lá em que momento ele fez isso, ele recriou os mutantes originais dele. Aí a gente viu o Cíclope, a Jean, provavelmente tinha lá no meio o Anjo, o Fera e o Homem de Gelo. Então, me bateu muito essa edição número 1 quando eu li esse Segredo Sinistro número 8. Eu vi, Mauro, também gente falando que poderia ser os quatro cavaleiros originais do Apocalipse, mas não sei se, né, o que você está falando também tem sentido, até tem mais a ver, né? Não sei se o Hickman, foi o que eu falei, não sei se ele vai fazer uma volta tão grande assim, né? A ponto de recuperar os quatro cavaleiros, né, do Apocalipse. Eu acho que não, porque o Apocalipse nunca teve cercado por uma comitiva particularmente numerosa, como ele fala. O Xavier, sim. Né? Então, verdade, me bateu muito mais a ideia do Xavier, quando pôde criar os próprios mutantes em Krakoa, criar a equipe original dele e deixar de lado todos os novos e mais excitantes que vieram depois para retornar à origem, né? Pode ser, sim. O que me chamou mais a atenção desse Segredo Sinistro é o que sugere também que um X-Men que já sofreu lavagem cerebral foi substituído bem no comecinho, né? E Xavier, ele não percebeu essa troca, né? Dizer, isso, o Segredo Sinistro 10. Mas ele falou que tá há tanto tempo quanto o jogo tem sido jogado. Eu penso que seria um dos originais. O Fera, o Bob Drake, mas não sei. Mas ele frisa bem, um X-Men que sofreu lavagem cerebral. Que louco. Mas a gente não sabe. Talvez, lá no começo... se bem que o Wolverine vem, tem muito mais história, né? Muito mais antigo que os outros, se a gente não for pensar em cronologia do gibi, mas em cronologia mutante, o Wolverine é muito mais antigo que todos os outros. Mas eu fiquei pensando em cronologia mutante, que talvez algum dos X-Men originais tivesse sido substituído por um com lavagem cerebral um que tivesse trabalhado pro Sinistro desde o começo, infiltrado lá na história mutante. Não sei, é tudo hipótese hoje. Se querem saber, meu poder mutante é destronar tiranos e ser absolutamente fabuloso. Cara, eu achei isso meio xarope, sabia mesmo? Achei isso assim meio, sei lá, viu mesmo? Pra dizer a verdade, assim, tirando uma ou outra, assim, que realmente, assim, foi o que eu falei, me chamou a atenção, porque eu acho que relaciona com Cable, Madeleine Pryor, assim, o resto eu achei, puta, que coisa chata, meu, assim, como se o Hickman tivesse acabado rápido demais essa primeira parte e tá enchendo, que nem um balão, ele tá enchendo de novo pra cruzar aí uma segunda etapa da história. É, realmente eu não fiquei com boa impressão desse infográfico, não, né, achei ele muito besta, cara, assim. Esse Sinistro, assim, ele meio afetado, né? Eu imagino que a moralidade dele, né? No final dessa historinha, assim, de origem dele, que eu acabei de falar, acho que ele tava, assim, caminhando pra um tipo de loucura, assim. Eu acho que, imagina só, o cara é imortal, né? Ele vive replicando a si próprio numa cidadela, né? Ele sentiva, assim, pelo menos o que eu entendi, ele, pequenas intrigas, né? Entre essas réplicas, né? E pelo que a gente viu, assim, rola matança por qualquer motivo banal, né? Cara, eu acho até natural, assim, o Xavier, quando plantou essa sugestão do Codex, né, mutante, né, que ele fizesse um, né, mantesse um banco de dados com o código de todos os mutantes, ele também tivesse feito algum ajuste, assim, na psique dele, né, vai saber, né. E tem uma coisa também, o Essex sempre foi manipulador e mentiroso. Então a gente também não dá para saber o que daí é pista falsa jogada para a gente ficar perseguindo um negócio que depois não vai ter sentido nenhum. Eu falei isso para vocês antes, hoje mesmo, né? Que eu realmente não gosto do Senhor Sinistro e não gosto do Apocalipse. Não gosto. Eu acho que são dois conceitos legais, que eles são desenvolvidos da pior forma possível, né? O Apocalipse, esse gigante meio robótico, assim, que tem pouco nada a ver, né, é um carnaval Joãozinho 30, assim, né, um Egito Joãozinho 30 desse Apocalipse. Não gosto, acho caracterizado ruim pra caramba. Quando eu via na Saraiva antigamente as edições importadas de X-Men, tinha aquele Ozymandias, que era um cara caracterizado, né, como ele, na verdade, ele parecia mais um, né, um muçulmano, assim, né, de turbante e tudo assim, do que um egípcio, né, mas poderia ser associado com egípcio. Eu achava que ele era o Apocalipse na época, quando a gente não tinha internet, não tinha nada disso, assim, né, porque eu acho ele, assim, conceito legal, execução péssima, o Senhor Sinistro pior ainda, meu, né, assim, eu acho que comentei na edição passada aquela ideia dele ser um mutante mortal no corpo de criança, né, que ele criava essa persona sombria, né, com dentes pontudos, tudo assim. Isso daí não vingou e não deu certo, mas ele como personagem também acho bucha, acho bobo, assim, acho visualmente ele feio, né, acho visualmente ele sem graça. Não sei, talvez essa série redima esses dois personagens pra mim. Até agora, gostei do que eu vi do Apocalipse, mas ainda acho ele tosco. E isso que eu vi do Senhor Sinistro aqui, eu detestei, cara. Não é nem que eu não gostei, eu detestei. Eu falei, caramba, cara, tava tão bom. Eu gostei do resto da revista, não é que virou a pior coisa do mundo, não é que fui enganado, né? Não é nada disso. Eu gosto da história, eu espero que ela se desenvolva antes de eu chutar de uma vez, né? Não é essa questão, né? Não é um Doomsday Clock, né? Mas eu realmente, assim, achei esquisito essa guinada no meio da série, assim. Sei lá, né? Acho que foi esse dia que o Rickman saiu para comer uma pizza e tal, espaireceu e perdeu. Perdeu a neurose lá, que ele tava psíquico, né, meu? Fazendo, criando teoria, meu. Reginaldo, mudando de assunto agora. E essa suposta origem de Krakoa, né? Tal como o segmento anterior, né, do Sinistro, trata-se de uma historinha de flashback, mas só que no ano 10, né? Anterior aos eventos de House 4, né, no Sol. O que você entendeu dessa origem? Krakoa tinha um irmão? Por último, o Hickman, ele tá obcecado com o potencial do Cifra? Bom, eu acho, em primeiro lugar, eu acho o Cifra um personagem, assim, sabe, a menininha feia da escola, assim, que de repente vira modelo e você fala, puta merda, te ignorei, não dei bola, né? porque ele realmente ficou super interessante. Né, muito interessante. Duvido que alguém falava que o Cifra era do caramba, assim, né? Puta, como ele é legal. Ele era um tradutor, que é uma coisa tosca, né? O pior poder mutante que tem no mundo, mesmo, assim, né? Um pouco de estudo, você consegue virar um Cifra, vai. Tô exagerando, claro, mas depois, né, aquela fusão dele com o Warlock, que até você vê aí no detalhe, né, que o braço dele, ele já tá nessa com essa fusão, né, o braço dele é aquele braço tecno-orgânico, e eu acho, assim, que é muito legal. Então, se o Hickman tá fixado nessa ideia, ela tá rendendo bem aqui pra história, eu acho legal, né? A questão de Krakoa, eu já acho assim, Krakoa é bem legal, né? Assim, é um conceito legal, tá amarrado, né, ao reboot dos X-Men, né, quando surgiu aquela equipe mais famosa, né, não a equipe original, né, a equipe que todo mundo gosta, a equipe internacional, né, com o Wolverine, Noturno, a Ororo. Então, é um conceito legal também, né? Que já foi aproveitado assim e agora ele parece estar extrapolando. Essa questão, você até falou, Luigi, que eram os personagens de inferno, né? Aquela luta. E quando eu vi que ele falou da espada incandescente, não é Sutur lá ao invés do inferno? Eu associei ele mais com Sutur. Cara, não percebi isso, não. É, a espada incandescente é Sutur, né? E mostra também, mais uma vez, o apocalipse heróico, assim, né? Olha, se o Hickman conseguir redefinir esse personagem, ele vai estar de parabéns, cara. Porque eu acho o apocalipse de uma tosquice, cara, assim, né? Pra ser, assim, né, o Darkseid da franquia X-Men, né? Eu acho ele tão tosco, cara, assim, né? O inimigo supremo dos mutantes, eu acho muito tosco, né? E se ele conseguir redimir o personagem, pelo menos pra mim, né? Compra até um cinto com um A no meio, né? Não é difícil, viu, né? Eu passo um batom lá. Uma fivela com A, assim. Faço um cosplayzão do Apocalipse, cara. Porque realmente, assim, é interessante o que ele tá construindo. E se ele realmente, assim, se for Sutur que ele tá citando lá, oxa, eu acho legal demais, cara, assim. Acho muito interessante se chegar nesse ponto. Primeiro que esse miolo aí de Krakoa, eu acho lindo. Aí as cores, o que eu falei das cores lá atrás, eu trago de volta aqui, que aqui tá maravilhoso, cara, maravilhoso. Né? Assim, aquele verde, né? Aquela face de Krakoa, assim, né? Pô, acho legal demais isso, assim. Muito bacana. Né? Se o começo eu não gostei, aqui eu já tava fisgado de novo, quero saber mais, né? Você vê, assim, que quando o Xavier passa plano para ele, né, para através, assim, do link mental, você vê que deve ser, é muito ambicioso mesmo. Então acho que aquela parte que a gente viu já é grandiosa, né, em House 1, né, aquela edição House of X 1, ela é soberba, cara, assim, né, tanto é que a gente vira e mexe, tá trazendo ela de volta, assim, porque ela é muito boa, cara, é uma, olha, o Hickman se esmerou nessa história, na abertura dela, assim, no que impulsionou o interesse de todo mundo, então, né? Se ele conseguir tudo isso que ele tá fazendo, é tão ambicioso, cara, que você vê que todo mundo fica falando isso. Se ele conseguir, porque é tão grandioso, não é só o Xavier que tá sendo ambicioso no plano dele, é o Hickman mesmo, que ele tá dando aí uma sobrevida pra franquia, cara, né? Isso é maravilhoso, cara, de vir sendo construído. Cara, Reginaldo, eu me apaixonei logo em seguida essa parte aí do Cifra e do Krakoa com o infográfico dos sistemas krakoanos, né? Porque ele fala da infraestrutura de manutenção paralela à interface, né? Construída pelo Cifra, né? Porque nessa parte é justamente o Xavier levando o Cifra para conhecer o Krakoa, né? E tentar estabelecer uma comunicação com ele, né? Aí nesse gráfico, assim, ele tem a Sábia, né? No monitoramento do tráfego de informações, o Fera na análise de dados, né? A Trinária, né, que ela vem daquela equipe vermelha do Tom Taylor, né, nos sistemas externos. E, cara, eu pirei quando eu vi o Black Tom Cassidy, né, que é aquele vilão que andava com um fanático, né, e tem um poder sobre a madeira, né, como tipo um sistema de defesa. O segurança, né, de Krakoa, né. Cara, eu achei isso demais, bicho. Não, muito bem bolado, cara. Como que o Rickman usa os personagens buchas, né, como algo relevante é sensacional. É o que o Regi falou, cara. Transformou o Cifra de um personagem merda em um dos personagens mais relevantes aí pra trama. A mesma coisa ele pegar Black Tom Cassidy ou outros personagens, né, obscuros ou medianos de X-Men pra integrarem eles na trama, né? Não, e ele queria... já coloca o Forge também, né, naquela linha pontilhada, né, uma suspeita, né? E o Forge é um personagem legal, assim, ele não é um personagem em linha de frente, ele é um personagem de bastidores mesmo, assim, acho legal demais isso, cara, né? E o que eu ia falar, Luigi, que eu também dei uma pesquisada, e é realmente, quando ele fala aqui da espada do crepúsculo, né, aquela Sword of Twilight, é a espada do Suturno, então é o Suturno que tá aqui, cara. Caramba! Maneiríssimo. E os quatro que aparecem aqui debaixo, quando aparece o Apocalipse, no flashback de Krakoa, vocês entenderam como os quatro cavaleiros do Apocalipse? Claro, eu entendi como a primeira configuração dos quatro cavaleiros então, do Apocalipse. Então, por isso que eu associei aquele segredo a isso, sabia? Porque eu também associei esses quatro. Vocês falaram dos X-Men originais e a trupe, né, o grupo grande, assim, que aparece no texto, mas eu associei a esses quatro, né, porque eles falam, né, que são os quatro que selaram o abismo, né, que nunca mais se abriu, não sei, né, não sei se pode ser também sair algo daí, né. Posso queimar minha língua daqui a alguns programas, né? Mas, assim, é até triste a gente ver o comparativo de como tá indo House e Powers em relação a Doomsday Clock, né? Eu já falei isso em outro programa. Pô, Doomsday Clock abriu um monte de coisa e que ele tá fechando sem fechar nenhuma dessas pontas que ele abriu ou fechando com umas respostas toscas e idiotas que parece que ele foi desenvolvendo a trama enquanto as edições estavam passando. Então dá a ideia de que o Jones tinha um argumento, construiu as duas primeiras edições e falou, vou fechando isso conforme a história vai indo e virou essa merda que a gente tá vendo. Diferente do Jones no Doomsday Clock, aqui a gente vê uma construção extremamente elaborada, um monte de viagem, mas assim, até pelo esmero dele com os detalhes, com pesquisar coisas de uma cronologia profunda dos X-Men, sabe, de conhecimento de inferno, de X-Men originais, de Vulcano, combinação da Lorna Dane com a Emma Frost. Só de você ver assim, você vê o cuidado que o Hickman teve com a construção dessa história e você te dá uma confiança de que ele sabe para onde ele está querendo levar e que ele vai concluir de uma maneira satisfatória, embora não definitiva, uma vez que ele nunca se propôs a ser algo fechado. Isso vai ser a abertura para as revistas mutantes que vão vir dali em diante. Mas, sabe, me dá uma tranquilidade de saber que, olha, por mais louco que isso possa me parecer agora, faz sentido na cabeça do Hickman e ele vai te levar para uma conclusão satisfatória. Hoje em dia eu tô com aquele In Hickman We Trust. Então, estamos nisso juntos. Amo a ambição disso, cada parte disso. Portanto, digam-me, meus amigos, qual é o próximo passo da nossa associação sigilosa e pecaminosa? Reginaldo, e quanto ao vislumbre no ano 1000, bem no final da edição, o Ancião ele pregou mesmo uma pegadinha na Aliança Falange? Qual seria o motivo? Você arrisca uma teoria? Ah, cara, não arrisco não, viu? Assim, talvez, né, infectar, talvez, com alguma questão genética mutante, né, nessa espécie tecnológica, né, não sei, não arriscaria não. Não sei o que dizer, eu associei sim, né, e se fosse, talvez alguns até digam que seja mesmo, né, que a forma que os alienígenas tomam, né, ele lembra os Solaris, né, do Morrison. Tem gente que fala, é até Tarantino's Mind, assim, né? Uma coisa assim que as pessoas gostam de comentar, né? Às vezes é a sinergia dos trabalhos do Rickman com os trabalhos do Morrison, né? E a forma que ele toma aqui lembra muito o Solaris, né? Aquele computador estelar, inteligente, né? Mas eu acho que é só uma semelhança, assim, uma curiosidade. Acho que nem foi proposital, não, né? Isso daqui nós vamos ver ainda, não arriscaria nada, eu não sei se... Será que não foi proposital, não, Reinaldo? O Solaris, você acha? Cara, eu achei, cara, porque ele é você achou muito Morrison, cara, eu achei também. Ele fala isso. Parece mesmo, né? Parece. Muito, eu acho que não é acidental, não. Vocês lembram aquela época com os Vingadores do Rickman que falavam que eles estavam... Tem uma rima, isso, exato. Eles estavam brincando nas histórias. Não sei, viu, meu? Se isso daí, acho que é muito terra zero, viu, meu? Não me arrisco. Eu tô mais pra segunda-feira do que pra domingo, entendeu? Eu tô pondo o pé no chão, assim, sabe? Eu tô realista, né? Amanhã é segunda, então eu não vou cravar que é um Solaris, mas parece sim. Eu queria fazer uns registros sobre algumas teorias de alguns amigos nossos, né? Primeiro, a gente comentou no programa passado sobre a tríade do destino, né? Especulada pelo Joel. Depois eu perguntei quem ele achava que poderia ser essa terceira pessoa. Ele arriscou que poderia ser a própria Karima, né? A Sentinela Ômega. Eu não entendi bem, mas ele disse que ela pode ter se tornado uma viajante temporal depois que a singularidade do Shorn atingiu ela. E que lá fora nos Estados Unidos, muita gente está especulando que a anciã, ou ancião, o sexo para mim também ficou indefinido, no ano 1000, é essa Karima. O que, é que vocês acham disso? Cara, me parece muita viagem, não sei. Talvez. Do jeito que o Rickman tá contando a história, não dá para você cravar nada nesse momento. Essa Karina é... Ela não é a Sentinela, ela é a Sentinela Ômega, né? É a Sentinela Ômega. Então, ela quando o Cíclope encontra com ela lá naquela edição, ela é tão acelerada, cara, e tem tanta ação acontecendo que a gente esquece das coisas. Mas ele tem um diálogo com ela bem legal, cara, que ele fala, né, que ela tá escolhendo os lados, porque ela já não, foi... Não, quem fala isso é Noturno, não é o Cíclope, não. Ah, não é o Cíclope que fala com ela? Ele vai primeiro, assim, como tipo um batedor, sabe? Aí ele pega, ele encontra logo de cara a Karima e ele fala isso. É o Noturno, não é o Cíclope, não. Então, bom, de qualquer forma, o que chamou minha atenção foi a resposta dela, né? Ela dá uma resposta pra ele, assim, na verdade vocês escolheram, né? Que foi o que você tá vendo dos mutantes... É uma coisa, assim, agressiva, né? Não sei se é por conta, né, de tanta paulada que eles tomaram, né? Ou se é alguma coisa de um Xavier aí maquiavélico que também a gente não descarta, né? Mas não sei, né? Então ela talvez possa ser um personagem aí que mude de lado e que traga para você mais de uma visão. Ela não vai ser, sabe, só preto no branco, assim. Não sei, né? Também, eu não achei, a primeira vez que eu vi aí esse personagem azulzinho, assim, eu não associei não, sabia? Mas pode ser, não descarto também não. Aí a segunda teoria, essa veio do Marlos Souza, né, amigo nosso aqui do Descapistas, ele participa também lá do Arte Final, do Sete Jagunços, e tem um blog dele, A Era do Ócio. Ele especulou que a colheita de mutantes no comecinho de House 1 só serviria para alguma coisa se eles fossem, em essência, as mesmas pessoas, né? Talvez o pretexto de implantar o idioma Krakoa nos cérebros dos mutantes talvez funcionasse na outra via como um backup das mentes, né? E repondo-as, né, nos novos corpos, né? Gostei dessa e até casa, né, com a fala do Xavier no comecinho de House 3, né? Quando ele diz para Scott que eles só morreriam se fossem esquecidos, né? Se você olha para esse diálogo agora com esse contexto, pô, eu acho uma ótima teoria. É, com certeza. Por isso que ele poderia estar ressuscitando. Mas, não deixa de ser engraçado que, assim, dessa colheita, né, a gente só viu mais claramente o Cíclope, talvez a Jean, e que também casaria com aqueles segredos sinistros de que ele preferiria trazer de volta aquele... Né, que ele teria uma predileção só pelos X-Men originais dele. E a terceira teoria é do Maurice Dantas, e casa com a minha, de que o anos 10 é sim o universo 616. Porque ele me lembrou que lá no controle de danos, né, um infográfico que faz menção ao coma de Tony Stark em Guerra Civil 2 e o desaparecimento do Reed Richards no final das Novas Guerras Secretas, né, também, sem falar de que o Scott ele parabeniza, né, o Coise pelo casamento, né, que foi uma coisa que aconteceu bem recentemente na revista do Quarteto, né. Eu acho que o estranhamento que a gente vê esse ano um dos X-Men chega, na minha opinião, uma reorganização da timeline mutante, assim, alguns retcons. Cara, e se for, eu tô de boa com eles. Ele vai ter que fechar a série de algum jeito que permita continuar alguma coisa, né? Então, talvez seja esse um jeito, né? Mas não sei, não. Eu também achei, né? Eu estava achando que essa história que nós estamos vendo de Krakoa se tornar uma nação mutante, eu achei que fosse o ano 10. Você está falando que vai ter mais um ano 10, é isso? Não, eu estou dizendo que exatamente que esse é o ano 10. E assim, que está de acordo com o universo 616, que é a nossa continuidade. Mas essa que nós estamos vendo não é muito, está aparecendo assim, não é muito do que a gente viu, né? Assim, não sei. Não sei, Luiz. É, eu também tenho minhas dificuldades. Eu não... Cadê a garra George Foreman Grill aí do Wolverine? Cadê? Eu espero, cara, eu espero realmente que esteja sendo ignorado. É, cara. É só você ver ele meter um monte de retcon aí no meio. E assim, tudo que veio até ali, sei lá, não me indicou nada de que a gente pudesse partir daquele status. Mas às vezes é isso. Às vezes ele meteu um monte de retcon pra falar: olha, não vou ficar discutindo coisa relevante, deal with it e vamos seguir em diante. Não sei, vamos ver para onde que a coisa vai. Até o momento eu não tinha chegado a essa conclusão, não. Não temo o que fiz, mas o preço que custará um dia. Para fechar, assim, com exceção assim, dos segredos sinistros, né? Eu tive a impressão que os infográficos das últimas edições, eu acho que eles são menos complexos, né? E de certo modo, ele organiza tudo que já sabemos até aqui. Quer dizer, nessas últimas 4 edições, viu, Reginaldo? Não teve nenhuma escala Kardashev para você pirar, né? Na verdade, você comentou no programa passado que a trama tem uma carga de complexidade tamanha, né? Que não é imaginada para novos leitores. E você, Mauro, nos disse que tinha certa dificuldade em preencher alguns espaços na época do Hickman nos Vingadores. Aí eu pergunto para vocês, já que chegamos à metade da história, né? Vocês dois acham que o Hickman está mais acessível e moderado nessas últimas edições? Ou é a gente que pegou o ritmo e o espírito da coisa? Fala aí. Olha, não, cara, eu não sei. Eu continuo pirando aí. Os infográficos ajudam. Eu acho que, como nunca, o Hickman incorporou uma outra forma de contar as histórias. O infográfico complementa muito e dá sentido para muita coisa. Mas é tanta loucura que ele vai abrindo junto que, mais para frente, pode ser que ele apresente alguns infográficos e deixa a coisa mais redonda, mas hoje continua muito doido. Eu só acho que é menos lacunoso do que os Vingadores. Eu acho que assim, esses infográficos e essas coisas, antigamente ele deixaria pra gente completar na nossa cabeça e a gente jamais completaria da maneira como ele tá imaginando. Então eu acho que assim, me deixa com mais sensação de sentido do que eu vi, por exemplo, no arco principal de Guerras Secretas, mas tudo vai depender de como ele fechar mais lá pra frente. E aí, Reginaldo? Eu acho que os gráficos diminuíram porque as informações também diminuíram um pouco. Seria ruim, eu não ia gostar se ele continuasse no mesmo volume de gráficos. Tanto é que a primeira edição, eu tô contando ela aqui, ele tem 5, deixa eu ver se tem mais 6, ele tem 6 páginas de gráfico. Né? E agora ele está colocando 2 gráficos por edição. Eu acho que se continuasse nesse ritmo de 6 gráficos, ia ser encher linguiça mesmo, porque não tem tanta informação assim. E os gráficos, por exemplo, aquele gráfico do Powers 3, eu acho ele sensacional, assim, porque ele é simples, ele é claro, ele passa informação, mas ainda assim, Luigi, quando... o que eu falei no podcast anterior, eu mantenho, assim, eu acho essa série confusa para um leitor novo ou novato, né? Porque você, por exemplo, olhar lá no Percival e ver que ele tem Cortês, quem é Cortês, assim, né? Você vai lembrar lá daquele acólito, né? O Fabian Cortês, do Magneto. É assim, é uma associação que, né, só leitor mutante maluco consegue fazer de bate-pronto. Depois a pessoa procurando, hoje na internet é fácil qualquer um associar e achar, né? Ou aquela relação que eu falei com o Armagá e o Cardeal, né? Então, assim, tem menos aquele infodumping, né? Ainda tem os gráficos, que é uma característica. Algumas pessoas têm falado na internet que esses gráficos é o material que a Moira, que ela trouxe do futuro, assim, né? A lembrança que ela trouxe do futuro. Não sei se é isso, acho difícil. Se é isso, eu acho que é só um material de apoio mesmo, assim, porque a série pediu isso no começo e ele manteve como uma característica da série. E eu acho, para mim agora, ele tá ideal, tá interessante, né? Mesmo essa última edição, que eu acho que ele colocou aí, né? Ele encheu de novo a lamparina, assim, de querosene, né? Porque foi comer uma pizza, né? É, ele pôs mais informação de novo, assim, né? Ele tava acabando, né? Ele fechou bem, vamos dizer, essa primeira metade aí, e aí ele pôs mais informação de novo, mas ainda assim, não passou. Essa última edição tem dois gráficos, cara, né? E a última também, contida nos gráficos, também a penúltima, né? Que é com o número de mutanticídios que teve, ela é até impactante, né? Eu acho que tá legal, cara. Só que é difícil. Não deixa de ser difícil, né? É uma leitura cheia de informação, que você tem que associar tudo, que nem eu fui buscar ver se existia alguma relação ou caracterização do Sinistro parecido com isso que a gente viu, né? E achei uma história perdida, acho que é 2008, é aquela fase do Karen Gillan, né? É, o Karen Gillan, ele tá bem assim mesmo. Isso, ele, isso. Ele até faz uma participação também em Origem 2, né? Isso, e ele nessa fase do Karen Gillan, ele usa o poder dos celestiais para criar uma sociedade perfeita, e a sociedade perfeita dele, todas as pessoas são sinistros, né? As variações do sinistro. Que assim, é só uma curiosidade, acho que não vai ser puxado. Mas, Reginaldo, pior que essa semana rolou um tweet, assim, bom você ter lembrado do Karen Gillan, que o Karen Gillan, eles tiveram a brincadeira entre os dois, sabe? E o Jonathan Hickman, com certeza, ele pegou essa parte aí que você tá se referindo. Teve uma brincadeira entre os dois essa semana, justamente referenciando esse arco aí. Eu não tinha visto isso, não sabia, mas é assim, fui mesmo garimpando, você vê assim, você acha a informação, né? Eu acho legal isso, talvez seja um novo tipo de leitura, gostaria demais, né? Dá para ter a leitura, assim, o quadrinho superficial, rápido, gostoso de ler. Essa fase agora dos Vingadores, que tem o Conan, o Wolverine e tal, isso daí você lê em 5 minutos, assim, não tem mistério nenhum, cara, é para se divertir, né? E essa, né, esse X-Men do Hickman é realmente para você saborear, né? Você faz uma leitura, você tem uma impressão, você faz uma segunda. Quando eu converso com vocês aqui, eu consigo mudar algumas percepções também, minha, eu acho joia, acho legal demais, né? A única coisa, assim, cara, eu gostaria muito que o fã de quadrinho brasileiro tivesse a oportunidade de acompanhar, né, ao mesmo tempo, isso daí, assim, porque é fantástico, cara, você fazer isso. Essas informações que aparecem, né, o buzz, as pessoas tem ideias viajantes, tem ideias boas, tem, nossa, esses segredos sinistros aqui, o que o pessoal levantou de coisa, assim, né, que primeiro que o texto é confuso, né, se a gente tá falando de poucos gráficos, realmente esse segredo sinistro, ele foi cuidadoso, foi cirúrgico em ser confuso, porque é muito confuso, né? Então, assim, como é legal o leitor de quadrinho acompanhar isso como, né, como um coletivo, assim, como uma situação midiática mesmo, assim, igual você vê uma série, né? Igual você vê Game of Thrones, vai, vamos falar assim. Tomara que não acabe com Game of Thrones, vai. Cara, eu acho que essas 8 que assim, que 8 edições depois, né, só restam agora 4, né, eu vou dizer pra vocês que essa tem sido a leitura de quadrinhos, assim, acho que, caramba, mais gratificante, assim, no meu ano, assim, essa coisa de tentar, assim, você bem falou, preencher as lacunas, né, ou tentar antecipar algumas coisas, né, cara, e nessa periodicidade completamente leal, né, com o leitor, né, faça sol, faça chuva, tá lá, seu próximo capítulo na quarta-feira, né. É como o Mauro falou, não é a porra de um Doomsday Clock em 12 partes que se arrasta, né, e se atrasa indefinidamente, né. Olha, eu não sei o que nos espera, né, nessas últimas edições, mas eu acho que só o fato da gente estar conversando assim sobre X-Men, né, num nível tão bom, né, tão gostoso, né, sobre material novo, né, não um resgate de velharia, né, eu acho que independente do resultado, né, Hickman, eu acho que ele já conquistou, né, seu lugar na galeria de autores dos X-Men, né, que tem o nosso respeito, né. Ah, com certeza, assina embaixo aí, já tá valendo, né, toda a experiência, todo esse... É só esses programas nossos aqui sobre essas minisséries, esses aspectos mais legais de personagens que a gente adora, do Cíclope, do Noturno, do Wolverine, por menor que seja a participação deles, já valeu o ingresso aí pra mim. É legal, cara, que assim, você pega, por exemplo, o cara que é fã da Emma, né, da Rainha Branca, a participaçãozinha dela, assim, foi mínima, né, não sei nem se ela volta, talvez volte, sim, mas se for só nisso, você fica com, sabe, uma participação legal, ela foi, sabe, pontual, ela foi perfeita, assim, ela foi legal, né, você pode falar a mesma coisa, assim, Cíclope, Wolverine, Noturno, todos eles tiveram, assim, uma participação bem legal, assim, né? Eu acho que o personagem que tá mais descaracterizado é o Xavier, mas ele tá servindo a um propósito, né? Esse caráter dúbio, né? O cabeção, a máscara, né? O capacete lá do X, né? É pra isso mesmo, né? Pra deixar a gente cismado com isso, mas isso daí não é negativo, né? Positivo é você reencontrar os personagens que você gosta, né? Sem essas bobagens de redesign, que é vazio, que se perde, né? X-Men viveu durante anos e anos aí com redesign, cara. Redesign, você revisitando conceitos, colocando eles no futuro, no passado, realidade alternativa, nova era de apocalipse, nova era de não sei... Bobagem, cara. Você vê que a história aqui está sendo contada legal, usando os personagens que você gosta, de maneira que você reconhece eles, né? Então, puta, tô achando também demais, viu, meu? Receio que nossas necessidades ultrapassarão nossos desejos. Várias decisões difíceis nos esperam. Esse é o fim de mais um Escapistas. Esse podcast traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Estamos no iTunes, Spotify, Google Podcasts, enfim, no agregador de sua preferência. Para mais episódios dos Escapistas, acesse www.escapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assine o feed, por favor, divulgue os Escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter, Instagram, faz aquele comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Segue a gente no Twitter, @osescapistas, e no Instagram, @osescapistaspodcast. Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compre seu gibi dos X-Men, livro, Blu-ray, qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Quer deixar algum recado pra gente? Comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem de áudio ou texto para osescapistas@outlook.com. Eu gostaria de agradecer novamente aos meus irmãos mutantes, Mauro. Os. Reginaldo. Opa, valeu. Um abração, pessoal, e até o próximo Os Escapistas. Things are good.